Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de número 881, no dia 8 de maio de 2022, segundo domingo do mês de maio, e é justamente para que nós possamos homenagear a nossa mãe no dia de hoje, né? Hoje é dia das mães. Nós sabemos que é um dia bastante comercial, porque as lojas estavam lotadas ontem, mas elas merecem, né? Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de autoajuda, CDs, DVDs, na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, quem está conosco aqui é nossa amiga Arlete Del Pino, e o tema de hoje será Dia das Mães, né? Hoje será o tema que nós vamos bater papo aqui com a Arlete. Esperamos que vocês façam perguntas, façam suas colocações, a gente faz o máximo possível para passar essas perguntas para frente aí. Vamos passando aqui para o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Deixo aqui também um alô para os nossos ouvintes aí do Instagram, do TikTok, do YouTube, do Facebook, todas as redes sociais que estão presentes aí conosco, participando. E também nas rádios, web rádios que estão conectadas conosco aqui, é a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina, do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor. Presentes aqui também, temos a TV Espaço Espírita, retransmitindo a gente aqui, assistindo a gente pelo YouTube, Sementes de Amor. A gente tem o Recanto da Prece, Euripes Barçanufo, mandando um abraço. Também para o Portal da Luz. E todos os nossos ouvintes que estão no WhatsApp. Quem está mandando mensagem é a Maria Auxiliadora, o Iramir, está aqui mandando, a minha mãe, já deixo um beijo aqui para minha mãe, que deve estar assistindo a gente lá. E um feliz Dia das Mães para todas as nossas ouvintes que estão conectadas aqui. O Carlos Eduardo está mandando mensagem e também o Marcos Gaio Gama mandando bom dia a todos os vivencianos, em especial as mães vivencianas. Legal. Então, a gente pede para vocês deixarem aí, se quiserem deixarem mensagem para as mães de vocês, a gente lê aqui também, deixando perguntas aqui para a Arlete, que vai ser um dia muito legal. Aqui no YouTube, quem já está participando conosco, a Rosana Alli, lá do Jefa, o Aécio, lá de Sete Lagoas, já está conectado, a Neide Rodrigues, lá do Castelão, Milton Baruel, do Paulo de Tarso, mandando bom dia, equipe do Vivência e Vivencianos. Um abraço especial à convidada de hoje, Arlete, mãe girafa, e um feliz Dia das Mães. E a Arlete vai explicar para a gente por que é mãe girafa depois para a gente aqui. A Ruth também, Max, participando, a Gisele Lacerda de Taberá, o Cláudio Yudi, que deve estar ouvindo lá com o pessoal do Lar Espírita Pedro e Paulo, lá em Uberaba, Rivail, e o Arnaldo Dalpino, que também faz parte do programa Prosa Criativa. Então, a Arlete apresenta aqui o programa Prosa Criativa toda segunda-feira. Convida, a gente já deixa o convite para vocês e ela vai comentar um pouquinho para a gente aqui também, divulgando o programa dela. Dela e daí, de toda a equipe, né, que participa, que é muito legal, toda segunda-feira às 19h30, ou 19 horas. 19 horas. E senão o pessoal entra atrasado. Então, Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Arlete. Seja bem-vinda. Bom dia, Tião. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lendo um minuto de reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 29. A caridade está sempre em primeiro lugar. Ela é o bem maior que devemos partilhar. É a virtude sublime que nos ensina a amar. Ser feliz, todo homem será feliz todo homem que a caridade praticar. Queridos irmãos e irmãs, vamos respirando profundamente, buscando o nosso religar junto à espiritualidade maior, para poder nesse instante, queridos irmãos e irmãs, firmar nossa sintonia a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade, material e espiritual. Que nós possamos, no dia de hoje, aprender um pouquinho mais com nossa querida irmã Arlete Dalpina, nossa mãe girafa, envolvendo-a com muito carinho para que ela possa passar tudo o que preparou para nós neste domingo, Dia das Mães. Desejamos a todas as mães desse mundo feliz Dia das Mães, que, aliás, Dia das Mães é todo dia. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciar o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será homenagem às mães. E nós estamos aqui com a professora Arlete Dalpino, psicopedagoga, coach parental, empresária do programa Mãe Girafa, também participa da comunicação não violenta e também da cultura de paz. E é coordenadora, é diretora do programa Prosa Criativa da nossa rádio web. Bom dia, Arlete Dalpino. Faltou alguma coisa no seu currículo? Não, não faltou. O que eu gostaria de dizer é que não pode esquecer o Aquino, porque senão meu pai fica muito chateado, sabe? Então é Arlete Aquino Dalpino. Nas redes sociais é a Mãe Girafa mesmo. Obrigada, Jorge. Obrigada, Rui. Obrigada, Carlinhos. Obrigada, Rodrigo, por me permitir estar aqui, né? E também ao Tião, né, que está lá fora. Isso, eu conheci o Tião hoje, mas por isso que eu estou colocando perguntas para lembrar o nome dele. Bom, gente, quando o Carlinhos fez essa prece aqui, eu pensei muito em iniciar minha fala dizendo que a gente precisa dar uma pausa, pelo menos de 3 segundos por dia, e respirarmos antes de falarmos, de pensarmos, e principalmente para a gente se conectar, né, com nossa essência. Então foi muito especial, viu, Carlinhos? Mas, Alex, explica para a gente o que é que você está aí com uma girafa. Você quem é? O que mais? Eu pensei que fosse gato, mas não é, né? Não. Esse aqui é o chacal. Chacal? É uma raposa. E isso antes era utilizado para crianças, né? Mas hoje eu percebo que é uma metáfora que é muito importante para os adultos. Mas o que eu mais quero elucidar aqui é a questão das girafas, que é a mãe e a filhinha aqui. A filhinha. É. Eu recebi de presente essa girafa, uma pessoa muito especial de Jacareí, e ela chama Girafeto. E essa grandona. E aqui tem a filhinha. É, a história começou, pessoal, há muito tempo. Eu guardei essa história por 28 anos. Eu considerei assim que ninguém ia achar interessante. A gente acaba se auto-sabotando nesse sentido, né? Mas a minha filha Marcele me comparou a uma girafa. Eu não sei se vocês já foram comparados a algum animal, mas o animal ele traz a possibilidade da gente se ver. E aqui os animais que eu estou colocando, por coincidência ou não, mas eu acho que é coincidência, a girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Mas isso já tinha acontecido na minha vida, o estado de estar com a girafa um pouco antes. É mais ou menos isso. Mas a gente pode discorrer aí. E o chacal é aquele lado ranzinza nosso, sabe? Que todo mundo tem, de ficar discutindo e achando algo que às vezes não existe. Então, sua filha. Sou bastante eu, assim. Esse ranzinza aqui? A minha esposa deve estar falando lá agora. Já estou pegando o pensamento. Olha o Rodrigo lá. Então, sua filha comparou você com uma girafa. Foi. A gente... É porque a girafa não emite nenhum som? Não. Ela não emite som, mas é interessante os animais, né? Ela se comunica na savana. É ela que ela é tão alta como se fosse uma torre, né? E aí ela aqui entre vocês é o Jorge, que é o grandão, né? Então ele deve ser aquela pessoa que conta assim, gente, presta atenção, é o que vai acontecer lá na frente, né? E às vezes você pode dar um sinal para a pessoa, aí saindo do lado do lúdico, de que algo está acontecendo. E que, às vezes, a gente não está visualizando. É como um livro, que nem aquele do Jorge, que eu adoro, esse daqui. Aliás, eu gosto de todos, mas esse aqui eu gosto muito, esse minuto de reflexão aqui. Olha lá. Aí é desse que eu gosto, é esse. Não sei se conhece. Opa. É esse. A gente lê no Você se conhece. Uhum. No prosa, sempre. E o que acontece? É como está com o livro na ponta do nariz. As letras ficam embaralhadas, né? Aí, quando você se afasta, alguém vê. A girafa tem essa força dentro da savana, e, infelizmente, no zoológico não é o mesmo. E ela tem também, na comunicação não violenta, na época que a Marcele falou, ela viu o nascimento da girafa. O pai, na época, meu primeiro marido, ele falou assim, ela não pode ver isso, porque ela vai ver sangue, enfim, ela vai ver uma coisa muito feia, que é o nascimento. E eu... sempre fui curiosa, né? Isso também tem um bônus, mas um ônus também. E aí eu falei, deixa ela ver. E a hora que a girafa, não sei se vocês sabem, o parto, cai o feto numa altura de 3 metros. Ele fica estatelado no chão. E aí ela começou a gritar. E aí a girafa não tinha como, ela não tem como dobrar as patas. Isso também representa, para mim, não está escrito em lugar nenhum. As crianças com deficiência que não conseguem, têm dificuldade de mobilidade, mas conseguem beber água, conseguem se movimentar. E a girafa tentou empurrar o filhote para ele ficar em pé. Eu acho que o elefante também parece que faz isso. Vai empurrando e o filhote vai cambaleando assim para ficar em pé. Aí ela disse que era igual você. Eu falei, igual a mim? E dali foi desenrolando essa história. Hoje eu trago essa metáfora, né, numa das minhas palestras. Eu achei que era importante contar para as mães, porque eu ouço muito que eu tenho sorte com a minha filha. E ela tem 35 anos, tudo, mas eu não considero como sorte, considero como um trabalho árduo, né, de desenvolvimento com ela. Então, isso é a girafa para mim, mas a gente pode falar mais. E ela mora aqui no Brasil? Agora ela está no Brasil, mas ela ficou na Alemanha por muito tempo, né? E também é outra crítica que eu recebi. Depois, se alguém quiser falar sobre isso, né? Esse filho pode estar longe da gente. Na hora que você falou sobre a girafa se comunicar, né? Que o Rui estava falando, vendo essa deficiência, mas todos os animais a gente sabe que não tem deficiência, cada um na dele, né? É. E eu lembrei que quando a gente comprava o chiclete, na minha época, aquele chiclete ping-pong, acho que era o ping-pong, não? Agora pode fazer propaganda que não tem mais, eu acho, né? Aí vinha escrito um monte de charadinha lá no coisa, aí falava assim, você sabe qual que é o que dá um cruzamento de girafa com papagaio? Não. Alto-falante. A união certa. Acho que ela podia andar com uma na cabeça. Mas vamos lá. Então, hoje é o Dia das Mães e nós estamos aqui para homenagear as mães. Mas nós precisamos também levantar alguns problemas que as mães têm no dia a dia, que vivem no dia a dia, e que seria bom, né? Nós temos aqui a primeira pergunta: o que, que significa uma mãe robô? Ótimo. Nós temos que, isso não só a mãe, mas em todos, eu vou falar de mãe hoje, né? Que eu também sou. Eu já fui uma mãe robô, eu não sei vocês, se vocês são assim. E tem a mãe robô e a mãe ser. E a linha é tênue entre uma coisa e outra. Sabe, Rui, e meninos, quando a gente... Eu também. Gente, eu estou entre... 5 meninos aqui. Imagine como que é isso. Eu tinha um lá fora ainda. É 6. Não, são 5 meninos. Não, são 5 com tá ele. Certo, tá certo. Ô, Rodrigo, você faz conta melhor do que eu. Não, era só para não esquecer o Tião, né? Ah, tá. Voltando à pergunta, a gente vai acabar se divertindo muito aqui hoje. Quando a gente acaba gritando muito para pedir o que nós precisamos, ameaçando, a gente está lá no lugar de robô, sabe? E esse robô, ele é intenso, porque ele é mais rápido de ter a resposta. E depois a gente fica muito deprimido, ou orando, ou pedindo apoio de alguém, porque aquilo não funciona. E quando a gente está no ser, a gente acaba olhando quais são os meus sentimentos, por que eu estou querendo gritar. Se vocês me perguntarem se eu já gritei com a minha filha, já. Se vocês me perguntarem se eu já ameacei, já. Se eu já coloquei de castigo, já. Tudo isso aconteceu. Eu não estou aqui no lugar de dizer que eu sei mais do que qualquer um que está nos assistindo. Eu estou dizendo que a gente pode olhar para esse lugar, porque a gente vai e volta sendo robô. Sim. Tá? É isso, mais ou menos. E também você fala que tem muitas mulheres que têm... ela tem uma violência velada contra si mesmo. O que, que significa isso? Então, na CNV, na cultura de paz que a gente vem desenvolvendo, nós colocamos as pessoas em círculo. Estando em círculo, remete para mim, não sei para vocês, agora eu vou falar da idade, quer ver? A gente remete àquele tempo de roça, sabe? Que você ficava na varanda, conversando, alguém lembra de alguma coisa assim? Bate papo no fogão, a lenha, né? Isso. Focolare. Como? Gostei. Isso é coisa de italiano. Não, pode falar. É ficar em volta do fogão de lenha batendo papo. Isso a gente fazia muito quando era criança, né? Ficar no tempo de frio, tinha fogão de lenha no meio da cozinha, então ficava todo mundo em volta ali, tomando café. Conversando. Comendo... bolinho de chuva. Sem celular, né, Jorge? Eu, como era do sertão, e lá 40 graus até de noite faz, né? Então era no meio, era de noite mesmo, nas calçadas, as pessoas. E a garotada escutando os causos, né? Ai, escutando os causos, legal, do pessoal mais velho. Então, porque em cidade pequena tem tudo, né? Tem contador de casa, tem filósofo, tem mentiroso, tem todos esses. E a gente fica ali perto para escutar as conversas. Então, eu me lembro muito bem disso aí. Não, a gente ouvia mais mentira do que hoje verdade. Em dia não tem mais, infelizmente, não, né? Para você escutar a historinha, por exemplo, você tem que ir num especialista, né? Levar lá na escola para poder chegar lá e contar a história para as crianças. Porque não tem mais, naturalmente, não existe mais igual existia antes. Mas também a gente não tinha televisão, né? Não tinha essas coisas aí. Não, então Eu não gostava muito desse bate-papo, porque a turma tinha mania de... A gente, quando era criança, ficava ouvindo as conversas, então a gente começava a falar de lobisomem. Exatamente, mas isso é que valia a pena. Isso é que era legal, né? A loira sem cabeça, que soltava fogo. A loira loira, do, a loira do banheiro. No próximo. No próximo livro. Essa era a pedagogia. A loira do banheiro já é mais moderna, já que é da década de 70, já, né? Já é. Da década de... Nossa senhora, morri de medo da loira do banheiro. Eu também. No próximo livro nosso é Contos e Causos com Jorge Reis. Então tem todos esses causos aí que eu tô contando. Uau! Estou contando esses casos. Uau, gostei disso. Bem, então, o que é essa violência velada contra si mesmo? Então, essa violência é aquela que a gente se auto-sabota, sabe? Eu não sou capaz de ser mãe. E a gente acaba ouvindo isso com tanta frequência, né? Da culpa. E, assim, impede que a gente tome decisões. Então, a mãe, infelizmente, ainda hoje, independente da idade, vocês que estão me ouvindo, acaba acreditando que você não é capaz. Então, por exemplo, eu ouço uma frase, eu estou lá no consultório atendendo, e eu começo a orientar os pais. E aí eles me dizem assim, não, eu fiz isso, mas não consegue confessar que fez, em primeiro lugar, pelo medo. E aí ela acaba dizendo, eu fiz o meu melhor, mas você acha que eu não sou boa o suficiente? Então, acaba não se deixando se ouvir. O Jorge falou uma palavra que eu fiquei interessada em continuar. Me permita só dar uma continuidade aí. Ele falou assim, a gente ficava escutando histórias. Hoje, a maior deficiência nossa é ouvir o outro. E se ouvir. Então, no caso de violência velada, é aquela que você não ouve. Você não para, que nem o Carlinhos pediu para a gente parar. Ok, era um combinado aqui. Mas como é que a gente pode parar para não se violentar? Aí a pessoa me diz assim, ó, nas práticas que eu falei que é circular, é porque as pessoas ficam na mesma altura, eu não estou lá dizendo o que é certo e o que é errado nas minhas práticas, isso acontece em condomínio, isso acontece entre pais, isso acontece com crianças de todas as faixas etárias. Eu estou fazendo no Centro Paulo de Tarso, a cada 15 dias. Você conhece o lugar, né? Você teve algumas vezes. E aí é circular. Então, é olho no olho e a gente consegue não se sabotar e não ter essa violência. Porque a primeira palavra que me dizem é eu não sou violento. Mas nós somos. Principalmente conosco. Isso vem do lado animal, né? Isso não vem um pouco do lado animal que nós temos ainda? Né? Eu acho. E a gente precisa moralizar. Isso vem todo mundo, né? Não, todo mundo. Não é só nós estamos falando de mães. Nosso lado hoje. Instinto, né? É. Instinto. Defesa. Tem uma frase de Marshall, só para completar. Uso da força para se proteger. Então, eu vou para cima... Porque assim ele para. É momentâneo. No caso de atendimento com criança, é momentâneo, porque eles são desafiadores. E eles não têm medo de nada, né? Assim, até um certo ponto. Depois eles acabam tendo medo, mas não respeito. E aí gera insegurança. Total. Insegurança, inclusive, para lidar com o seu opositor, que ele vai ter um opositor na escola... Até, por exemplo, uma das falas que eu falei para um pai essa semana no consultório. Ele maltrata a pessoa que ele está junto, que, no caso, não é a mãe da criança. E aí ele falou assim, mas ela não tem nada que ver com isso. É problema meu e dela. Eu falei, você fala palavrão perto dela e ela vem aqui e fala assim, posso falar o que meu pai falou? Eu falei, por que você está falando baixo? Porque é palavrão, tia. Eles me chamam de tia no consultório. E aí, eu disse a ele uma frase simples. Em vez de dizer para ele, olha, com o dedo em riste, né? Você não pode falar isso perto de uma criança. Nananana. Eu falei para ele, como é que você quer que um homem trate sua filha no futuro? Que você é modelo para ela. O silêncio pairou aqui, igual aconteceu lá no consultório. Porque eu só queria voltar ao tema. Desculpa, Rui. Voltar no tema que você falou lá no início, que você falou justamente, às vezes a gente erra e tudo mais. E isso gera. Eu vejo que existem duas formas, né, de tratar, né, que é a forma que eu. Trazendo um pouco do mundo empresarial para cá, que é o pushing ou pull, que é você empurrar uma cultura, você desenvolver uma cultura que é sustentável. No caso, para as crianças, eu vejo que você pode resolver uma coisa a curto prazo, resolve aquela, corrige aquele comportamento, mas gera um problema futuro, né? Que é esse problema de insegurança. Né? Então, você vai lá, você usa força, usa violência, usa aquela comunicação que você bota ordem, você bota rigidez, que não é disciplina, né? Rigidez é diferente de disciplina, acho que é legal você depois comentar sobre isso. E a criança vai se comportar, mas no futuro se torna um adulto que não toma suas próprias decisões, se torna insegura, justamente é isso que você está falando agora. Então, às vezes, a gente toma uma decisão olhando o curto prazo, né? Fala, opa, eu quero resolver isso agora porque eu quero corrigir esse comportamento. Mas a gente não está olhando para o futuro, é isso? Nossa, que beleza ouvir você, Rodrigo. Ainda o Rodrigo é pai de dois meninos, né? Então, ele já deve estar pensando sobre isso. A partir do momento que você está nesse volume, né, da paternidade, da maternidade, você começa a pensar a longo prazo. Óbvio que a criança não. Mas é exatamente isso. O que nós estamos desenvolvendo não é ser bobo. Ai, se eu não mostrar para ele quem manda, eu sou bobo. Então, eu estou na mão das crianças. Se tivesse dado certo isso, nós não estaríamos onde estamos. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com dificuldade de levar à frente seus objetivos. E, principalmente, buscando o mesmo parceiro violento. A mesma parceira violenta, né? Então, assim, a coerção, a intimidação, a comparação que nós recebemos, eu agradeço meus pais, minha mãe tem 81, meu pai tem 82, eles estão aí para a gente se reestruturar. Mas aí você fala assim, é funcional? Claro que é. Se você tirar dinheiro de uma criança, arrancar o celular da mão dela com violência, falar bem no ouvidinho assim, ó, sabe o que vai acontecer quando você chegar daqui a pouco? E dar aquele beliscão e tudo mais, é funcional. Não estou dizendo que não é. Mas, como o Rodrigo citou, é por pouco tempo. Aí, quer ver um termômetro? Bem legal para você entender se isso não funciona. Meu filho, na adolescência, não fala comigo. Na vida adulta, ele nem vai vir hoje no Dia das Mães. Então, as pessoas se afastam de nós. Se você quer conexão, comece com uma girafa. Ela tem o maior coração dos animais terrestres. Antes era o dinossauro, mas agora a girafa ainda está viva. Eu sei que está em extinção. Mas ela pulsa. O que o Jorge leu hoje de manhã aqui no livrinho, acho que foi o Jorge, sobre o amor. Carlinhos. Carlinhos. Não? Mas não foi o Jorge? Não, leu sobre caridade. Caridade. O amor, a caridade, é escutar o outro. E saber o que o outro precisa. Mas eu não vou fazer o que o outro precisa. Então, mas é uma opção sua, é uma escolha. Alete, mas, por exemplo, isso aí não resolveu o problema, eu acho. Isso em que sentido? No sentido de você educar ela corretamente. Então, o que eu tenho que fazer para minha criança ser bem comportada, sem eu ser violento, sem eu fazer todas essas ameaças, sem tudo isso? Só que eu não posso, por exemplo, soltar a mão dela e deixar ela atravessar a rua. Eu não posso largar ela que ela vai virar tudo de cabeça para baixo. Então, eu tenho que ter um meio termo. Eu não posso ser agressivo. Não posso ser mais igual eu fui, por exemplo, com os meus filhos. Com os meus filhos foi essa primeira que você falou. É cala a boca, fica quieto e acabou. Não tem conversa. Né? Por que não pode fazer isso? Porque eu estou dizendo que não pode. E pronto. Agora, eu consegui criar eles até hoje. Daqui a pouco está todo mundo lá em casa com as mães. Né? E no Dia dos Pais e tudo, eles são bem unidos conosco. Mas eu... A minha época foi desse jeito. A minha época foi aquela época que o psicólogo falava que você não podia falar não para o filho, eu só falava não. Eu acho que se eu tivesse falado sim, eu tinha perdido eles. Se eu baixado a cabeça, eu tinha perdido eles. Entendeu? Então, é esse meio termo que a gente tem que achar. Nem tanto, nem tão pouco. Hoje as coisas são diferentes. Hoje você não pode dar um tapa na criança, você não pode fazer... E eu acho correto. Sinceramente, eu acho correto. Os meus apanharam pra caramba, né? Agora, hoje não pode, eu acho correto. Agora, como que eu tenho que ter essa psicologia... para poder eu conseguir criar bem comportado, sem eu agredir eles moralmente, sem nada disso, e nem violentamente, é claro. Claro. Quer falar? Não. Eu aprendi dentro da doutrina espírita, inclusive com os amigos espirituais, que a gente trabalhava há muito tempo, meus filhos eram pequenos. Eu perguntei um dia para o nosso mentor, o que, que eu posso fazer para criar um filho com tranquilidade, com serenidade? Cria com amor. Agora, o amor não significa doar tudo que ele quer, não significa fazer tudo que ele quer, não. O amor, ele tem que ser passado. Você pode dizer um não com muito carinho, pode dizer um não agressivo, pode dizer um sim também agressivo e pode, quer dizer, você precisa saber dosar a sua palavra. Eu tenho dois filhos, eu nunca bati nos dois, eu nunca agredi os dois, mas sempre procurei trazê-los à razão, quer dizer, ensinando educação, respeito, não falar palavrão dentro de casa, eles não falam palavrão, mas o que acontece? Mas mesmo assim a gente sente que eu tive dificuldade com o filho mais novo que já faleceu, né? Uma coisa interessante minha também com os filhos era proibido mentir. Mentir era uma coisa proibida. Então eles nunca mentiram para mim. Eu lembro uma vez que aconteceu um caso com a minha filha Mariana, que foi ela ganhou um relógio da minha sobrinha. Acho que eu já contei até essa história aqui, aquele reloginho que tocava de pulseira, né? Aí quando acabou a festa do aniversário dela, que ela foi botar o reloginho e trocar a pulseira, o negócio do relógio quebrou. Não dá para colocar a pulseira, que quebrou o negócio e encaixava a pulseira. Aí ela começou a ficar triste pra caramba. Eu falei, a Rogéria deve ter comprado esse relógio no camelô, por isso que é vagabundo assim. Não deu outra. No outro dia de manhã ela pegou o telefone, ligou pra Rogéria e falou: tia, você comprou no camelô, Rogéria, o relógio? Porque quebrou tudo aqui. Ela falou: quem falou pra você? Falou: meu pai que falou que a senhora comprou no camelô. A Rogéria ligou pra mim e falou: Jorge, eu não comprei no camelô. Você quebrou, mas pode trazer que eu vou dar outro. Eu falei, ó, não vou desmentir, não. Eu falei mesmo, estava brincando, mas eu falei. Porque eu não podia dizer que eu não tinha falado. Eu falei, então eu tinha que garantir, porque eu ensinava elas a não mentir. Agora, eu acho que nós enrolamos aqui o tempo todo sobre aquela pergunta que eu fiz. Que o amor é muito legal. Eu também criei meus filhos do jeito que eu criei, mas criei com muito amor, graças a Deus. Agora, o que eu perguntei é hoje. Hoje, se você está... Você tem que liberar tudo. Mas ao mesmo tempo você tem que criar comportamento. E você, né, mudou também, né? Você, claro. Você lapidou a pedra bruta também. Uhum, claro. Né? Chegou um momento. Principalmente, principalmente eu, né? Você passou, porque eu sempre ouvi isso dos seus filhos, uhum, né? De que você atravessou a estrada de Damasco. Né? Graças a Deus. É tão bom ouvir vocês, porque vocês dão assim, vários ganchos para eu contar o que eu penso. Existe uma linha tênue, gente, entre julgamento, né, que a gente desenvolve na CNV, julgar o pai, julgar a atitude do outro, e a questão da observação. Se é um fato que a criança e o jovem fez algo errado, nós vamos discutir o fato. Só isso, ser mais simples. No caso dos homens, eu não sei se é só os homens, mas essa coisa de gênero é bem complicada. Mas existem pessoas, existem mães, existem pais que são mais concretos. Isso ajuda a educar. Então, você vai no fato. Quando você está falando mais do que... Quantos anos tem o mais velho seu, o Francisco mesmo? 3. Quando você... Tem 3 aninhos. 3 aninhos. Se você falar mais de 4 minutinhos para ele, ele já não está ouvindo mais. Não. Tá? Então, seja... E o Lucas tem 1. Então, piorou. Aí, o que acontece? Agora, você tem que ali aprender a lidar com isso. Como? Você vai falar o fato. Então, ele jogou isso. Então, você fala, você jogou isso? Ele pode dizer, não responder. Então, você jogou. Então, você jogou, você vai pegar junto comigo. Ou você vai pegar. Agora, você fica 3 horas, às vezes, dizendo, você é igual a sua mãe, você é igual a sua avó. E você já não gosta da sogra, você fala que é a sogra que joga também. E a aí, sogra que deixa a criança assim. Isso. Aí vai terceirizando a culpa. Vai terceirizando a culpa e a criança fica assim, eles não sabem de nada. Está na minha mão. Ele não está entendendo nada. Está entendendo nada. Está na minha mão. E aí, eles, como eles não têm conta para pagar, não sabem o que vai acontecer amanhã, nem sabem se vai ter alimento, né, na mesa... Nós nos preocupamos com isso. Eles têm tempo suficiente para pensar assim, vamos entrar nesse game? Tem uma metáfora que vai ficar bem clara, na minha opinião. Espero que sim, para todos que estão me ouvindo. Você quer jogar ping-pong com seu filho ou frescobol? No ping-pong, o que acontece, pessoal? Bolinha para lá, bate-bola. Bate-bola. E aí tem o que também na bate-bola? Você joga? O ego. O ego, mas quem tem que acertar a bolinha aonde? É. Tem que acertar do outro lado. Raquete. A raquete depois tem que acertar aonde para fazer ponto? Na quadra do outro. Na quadra do outro, perfeito. Na mesa. Isso aí, Carlinhos. Então, assim, eu tô querendo aniquilar o outro, eu tô querendo humilhar o outro, eu tô querendo ajudar o outro com caridade e amor. Aí entra no frescobol? Entra no frescobol. Todo mundo tem que ganhar. Uhum. Agora, eu não tenho paciência para conversar. Ele discorda muito, ele fica na discussão comigo. Aí você perde um tempo, você fala, olha, já falei o que eu tinha para falar, tudo bem? E não assim, cala a boca, já falei. Aí ele vai parar de falar. E aí você fala assim, por que ele não contou aquele segredo para mim? Por que ele foi contar para a tia ou para alguém lá da escola? E a informação às vezes vem da escola, vem de outro lugar, enfim, qualquer lugar. Mas não veio para você. Agora, gente, eu tenho 59 anos. Eu estou há 8 anos com a CNV e com essa cultura de paz e tudo mais. Vocês acham que eu posso reconectar meu robô? Que eu posso apertar outro botão? Que eu posso, né? O Rodrigo sabe melhor do que eu sobre isso, sobre reprogramar. Né? Ele está reprogramando a mesa de som aqui constantemente. A gente tem muitas novidades aqui na rádio. Né? A vida é a reprogramação. O Jorge... Mudança. O Rodrigo citou que o Jorge mudou. Gente, é renovação constante. Essa é a proposta também da vida. Nós viemos aqui para mudar, né? É. Eu gosto de falar isso mesmo. É, isso aí que ensinou para a gente foi a doutrina espírita. Para mim, eu não tenho dúvida disso. De você, nós viemos aqui para nós nos transformarmos para melhor. Todo mundo veio para melhorar. Ninguém veio aqui para voltar do mesmo jeito. E aquela síndrome de Gabriela tem que sair da cabeça da gente. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim. E o que, que você acha da culpa? Porque o que, que acontece da culpa, Jorge? As pessoas ficam a vida inteira na lama ali, sabe? Uhum. Tem uma historinha também que acho que fica uma metáfora boa. Colocaram a perereca em cima do pratinho com leite, duas delas. Aí uma ficou lá mexendo as patinhas, a outra falou, esse negócio não vai dar certo, eu vou pular fora. Tem até uma passagem bíblica, agora que eu não estou conseguindo lembrar, se vocês puderem me apoiar. E aí uma pererequinha saiu fora da tigela e a outra ficou lá. Quando ela voltou, a outra estava grudada. A gente pode ficar grudada naquela história de que a culpa é minha, a síndrome de Gabriela que você está citando. Agora, você também tem a escolha. Né? E eu gostaria muito de acentuar aqui que na CNV, no meu trabalho como psicopedagoga, não há permissividade. Tá? Ai, passa a mão na cabeça, faz tudo que a criança quer. Isso não é educar. Diz que quando a gente desencarna, né, quando a gente morre, a gente chega no plano espiritual e já entra na fila para voltar, né? Porque diz que é 3 para 1, né? Se é 3 para 1, você chega lá, você já entra na fila para voltar. Então, o que acontece? E quando você está nessa fila, a fila é uma metáfora, né? Aí essa fila é o tempo que você fica na parte espiritual prometendo mundos e fundos quando vai chegar aqui. Não, dessa vez você é diferente. Com certeza você é um pai melhor, com certeza você é um amigo melhor, um pai de família melhor, um profissional melhor, vou prestar mais atenção em tudo. A gente promete tudo isso. Quando chega aqui, vira essas tranqueiras, né? Aí eu tenho perguntado, se era para ser o que é agora, por que não deu lugar para outro lá na fila? Ia ficando por lá mesmo, nem vinha. Se não for para melhorar, né? Porque não tem idade para melhorar. Então, é assim, você pode estar com 60 anos, igual a nossa faixa aqui, menos o Rodrigo, mais 60, 70, 80, 90 anos. A gente pode, de um dia para o outro, você ter uma transformação na sua vida positiva. Não interessa quantos anos você tem. Então, é botar na nossa cabeça que nós viemos aqui para melhorar. Cada dia tentar um dia ser melhor. Acho que o Carlinhos queria falar alguma coisa também. Antes de falar, Carlinhos, eu preciso só falar uma coisa que eu não posso esquecer, que eu falo para muitas e muitas pessoas que vêm no Prosa Criativa. Vocês... acho que a orelhinha de vocês queimam toda segunda-feira. Toda segunda, às 19 horas. Às 19 horas, que é o nosso programa. Vem prosear com a gente. Uhum. Eu sou muito grata à minha equipe, Ana Bacos, Matheus, Barbie, né, Rodrigo? Eita, moça bonita. Assim, quando alguém entra aqui, eu vou agora sintonizar com você. Entra alguém aqui ou está online, eu explico como que isso aqui surgiu, essa rádio. E uma das coisas que eu falo, que faz sentido para mim, não sei se faz sentido para vocês, é pensar assim, olha, tem 60 e muitos o pessoal da rádio. Rodrigo, eu nem falo de você tanto da sua idade. Mas, assim, eu falo deles. Porque ao desenvolver esse projeto da rádio, que ainda há preconceito, sinto muito por você que está me ouvindo, que é preconceituoso ainda com relação a esse trabalho aqui, e às vezes não gosta de vir no Prosa por isso, mas está tudo bem, eu te respeito. Mas o que, que eu penso? Eles ainda estão em busca e tiveram o sonho de fazer essa rádio. E a cada entrevista, isso não é demagogia, isso é verdade. Né? A cada entrevista, eu acredito que vocês aprendam, porque eu às vezes penso assim, ah, quer saber, eu vou desistir. Tem segunda-feira que eu chego aqui esmagada de cansaço, aí eu falo assim, ai, gente, vamos conversar, vamos desistir. Daqui a pouco eu ouço informações que eu falo, acho que era para eu ouvir. Então, é uma constante renovação, não é, Carlinhos? Que você ainda fala? Mais, ainda mais eles, né? Falando por ele, no sentido de estar 18 anos fazendo isso. E 18 anos todo mundo. Podia estar com a sua mãe, podia estar com os seus pais, podia estar com os filhos, podia estar com, indo viajar, podia estar indo andar de bicicleta, podia estar. E está 18 anos todo domingo de dormindo, manhã. Eu gosto de dormir. Dormindo então, também. Dormindo, né? Que hoje acordamos cedo. Então anos... não tô falando por mim. Estou falando por. Está 18 anos nisso. E né? Receber você. Porque você recebe, eles aprenderam com você uma nova forma de fazer. Eu sei que eles têm uma experiência gigante, né? E que completa o nosso trabalho. Mas aí, fazendo uma metáfora, o que é ser pai, ser mãe? O que é renovar a vida? No seu relacionamento aí, qualquer que seja, gente, não dá para ficar igual. E vou contar uma coisa para vocês. A mulher... Agora eu tô aqui na maioria aqui. A mulher, a partir de uma certa idade, sendo mãe, ela já não quer mais o que ela fazia antes. Ela não quer mais do mesmo jeito. Aí todo mundo traz flor no Dia das Mães. Ela fala assim, então, legal. Né? Mas ela está querendo outras coisas. Então, dá a gente um presentinho, tem que... né? Melhor, né? Vamos conversar, né? Vamos ver o que eu estou precisando, né? Desculpa, Carlinhos, pode não falar. Não tem problema. Não, é que nós estamos falando de renovação e transformação. Eu gostaria de dar meu depoimento aqui. Ótimo. Porque eu tenho 3 filhos, né? E como sempre, a mãe educa, a mãe transforma as crianças, mas quando as coisas acontecem, no final do dia, fala assim, quando seu pai chegar, seu pai vai te dar o corretivo. Aí eu chegava em casa depois de um duro dia de trabalho, que a gente vai para ganhar o sustento da família, aí ela chegava, botava o filho na minha frente e falava, agora você conta para o seu pai o que você aprontou, porque você vai levar uma surra. Quer dizer... Aí eu chegava em casa, pegada de chope, né? De chope nessa... Nessa situação, eu chegava para meu filho, senta aqui, filho, o que você aprontou? Aí ele contava o ocorrido, falava assim, a sua mãe está dizendo que eu tenho que bater em você. Eu acho que a melhor forma de eu explicar para você que você agiu de forma errada e que você tem um aprendizado a fazer. Agora, bater não vai resolver o teu problema. Que tal se você procurar amanhã no errado de novo? Que bater, eu não vou bater em você, não vou tocar em você, porque não vale a pena. Eu aprendi apanhando e eu não quero que você aprenda apanhando. Eu quero que você coloque em prática o que eu estou explicando para você. Agora é sua escolha. Quer fazer, faça. Quer errar, erre. Mas você sabe que a escolha é sua. Essa semana, as duas minhas estavam contando, né? A Juliana e a Mariana, coisa que eu nem lembro mais. Diz que quem bate não lembra, né? Só quem apanha que lembra. Mas aí não é caso. Eu falo assim, bater é coisa simples, não é ficar. Eu nunca bati, por exemplo, no filho meu por causa de alguma coisa que ele aprontou. Sempre fui conversar. E a Dora, minha esposa, fala: a sua conversa era melhor você ter batido neles. Né? Porque... Mas, Jorge. Jorge, a minha mãe falava assim, mãe, eu perguntava, mãe, por que você está me batendo? Ela falava, eu não sei por que está batendo, mas você sabe porque você está apanhando. Elas contaram, esses dias elas estavam contando que nós viemos de uma festa, aí da festa, não foi uma festa de algum parente que veio com um monte de brigadeiro, um monte de salgadinho, um monte de tudo, aí tava as duas minhas filhas e um sobrinho meu da Bahia que estava aí, chama Jorge Augusto, também em minha homenagem. E aí eles começaram a guerra de brigadeiro e tudo dentro do carro. Minha Brasília de 4 portas. Entendeu? Quando chegou em casa, elas falaram que elas passaram a noite inteirinha limpando o carro, as duas. O meu sobrinho eu não botei, não, que era o menorzinho. Eu falei, isso aí deixa eu falar. Mas vocês duas, vão limpar. Aí a Mariana, que é mais nova, fala, pior que quem aprontou foi ela, e eu tive que acertar as contas também. Eu falei, não quero saber, vocês duas estavam na confusão, passaram a noite toda limpando, não dormiram nem nada. Eu falei, enquanto não tiver limpo esse negócio, vocês não saem nem nada. Depois... Mas você acabou de apresentar um exemplo concreto, sabe? Se ela fez a sujeira, ou não fez, ou é coadjuvante ali, ou participante, tem que limpar mesmo. Agora, a questão é só ficar falando na cabeça da criança e do adolescente e não agir. É. Aí ele não sabe como que tem que resolver o que ele aprontou. Então, isso é muito bom. Fala aí, pode falar. E tem uma coisa daqui que eu queria citar do Carlinhos, que quando você estiver falando com alguém, uma das coisas da CNV, uma dica aqui, e aí você fala assim, não sei o que eu respondo agora, né? E a coisa está... né, pegando, eu vou gritar. Aí agora eu vou socar a mão nele, eu vou puxar o cabelo, etc. A gente respira e parafraseia. O que é parafrasear? Repete o que a pessoa falou. Não é para coerção, viu, gente? Não é um método para você se dar bem. Não é isso, calma aí. É só para você repetir e aí dá tempo de você pensar, você dá um respiro e a pessoa se ouve. Porque às vezes a gente vomita as palavras, desculpa da expressão, mas é uma expressão assim, comum, né? A gente vomita porque tem algo muito doloroso dentro da gente. E a gente pensa que é maldade da criança. E há sim situações em que mães e cuidadores, de modo geral, têm raiva do filho, têm ciúme do filho, da filha. E isso acaba progredindo negativamente. E nós não queremos isso, né? Então, quando o Carlinhos citou que quando ele chegava é que ele tinha que resolver um problema, que ela terceirizou, eu não estou questionando sua esposa, mas era um método robotizado, que eu também tinha isso. Papai viajava bastante, trabalhou demais, meu pai, até acho que excessivamente, e minha mãe falava isso. Como eu tinha... E você tem cara que aprontava pra caramba. Uma cara! Você não tem verdade, você acertou. Eu sou hiperativa, então assim, eu tô ligada na tomada 820, como diz as pessoas. O Arnaldo fala assim: nossa, meu marido, 220. Gente, o que mais você vai fazer? Eu falei, então, eu preciso. E eu sou diferente da minha filha também, nesse sentido. Ela é o oposto. Agora, o que acontecia? Eu questionava. Então, teve uma vez, eu vou contar, porque eu conto em qualquer lugar. Meus pais são católicos, tá tudo certo. E aí eles brigaram dentro de casa. Mas brigaram feio. E nós tínhamos que ir na missa. E eu já não queria ir. Eu já falava, nossa, ainda porque fica lá engessado no banco, né? E aí eles foram tomar a Eucaristia. Gente, eu não estou falando de dogma, pelo amor de Deus. Eu estou falando da ação, da situação, tá bom? Não estou questionando religião aqui. E aí eles foram tomar a Eucaristia e eu estava sentada no primeiro banco, onde eu tinha que sentar todo dia, todas as vezes e tal. Aí o padre falou algumas palavras para os dois, que eles estavam celebrando alguma coisa, eu não me lembro. Aí eu falei bem alto assim, ô padre, eles brigaram hoje. Não é verdade. Legal. Que eles estão assim. Aí todo mundo não rindo, pode tomar isso aí. Não pode tomar esse negócio. Aí todo mundo na igreja, minha mãe que conta, né? Minha avó contou antes de falecer. E aí eu falei, eu ri, todo mundo rindo. Aí tem duas coisas importantes. A gente, quando a criança é pequenininha, a gente dá risada de tudo que eles fazem. Aí chegou em casa, apanhou. Então, não apanhei. Aquele dia não deu tempo, que meu pai até chegar em casa, que era um pouco longe, ele se amenizou. Mas aí eles começaram a dizer assim, não dá para levar mais. Fiz assim, né? Porque eu vou acabar falando. Espírito, eu vou acabar falando. Porque daí eu tentava entender o que volta no assunto da mentira, Jorge. Nós mentimos para eles e depois eles não podem... Você tinha quantos anos, Sassá? Né? Eu tinha 3 anos, cara. 3 anos? É legal, não tem jeito de esconder. Eu lembro do caso... Ó, cuidado com seu filho. Nossa, eles repetem tudo, Francisco, repete tudo. Tudo. O neto da Tiana... Vou falar mal de ninguém. Né? O neto da Tiana do Grupo Castelão na igreja também. E aquelas missas demoradas, sabe aquelas missas demoradas? Aí criança, quando tá na igreja, ela vai lá pro altar, ela começou a rolar lá no chão, naquele altar, e fica lá, que é gostoso, às vezes tá fazendo muito calor, sempre é friinho, né? Uhum. Aí fica lá sentado e tal, e o menino ali. Aí daqui a pouco chegou uma hora que o padre falou, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí o menino respondeu, mãe, vamos embora para casa que eu tô com fome. Gente, deixa eu falar uma mensagem aqui do Maurício, deixa eu ver, tá? Maurício Tabi. Maurício Tabi manda bom dia. Primeira vez na live, mas já assisti vários vídeos de vocês no YouTube. E parceria agora de todos os dias é com o aplicativo da rádio Vivência Espírita. Olha só. Principalmente legal, ao dormir ouvindo o fone. Muita luz. Isso é legal, Maurício, dar esse retorno pra gente, porque a gente tem. Até a gente divulga pouco o aplicativo do Vivência, né? Então você pode, quem tem Android aí, pode adicionar e escreve Vivência Espírita e abaixar o aplicativo. A gente está transmitindo agora para o Vivência. E é legal você comentar isso aí, que foi um trabalho que a Lilian, lá do Jeff, que tinha feito, hoje ela. Agora tem que falar Lila do Hospital Francisca Júlia, né? Que ela está lá trabalhando, está como gerente administrativa lá do Francisca Júlia. E ela que fez esse trabalho de a partir das 10 horas da noite, colocar música instrumental só. Então as pessoas que vão fazer oração, o Evangelho no Lar, a partir das 10, pode abaixar o nosso aplicativo, que não tem comercial nenhum, não tem palestra nenhuma, só música. Uhum. Por quê? Porque, e eu achei muito legal também, o aplicativo, a diferença do nosso aplicativo para as outras rádios espíritas que você escuta aí, que você abaixa o aplicativo e começa a ouvir uma palestra. Mas, e aí? Quem está falando a palestra? Sobre qual assunto? Uhum. Aí você é obrigado a consumir o conteúdo. A pessoa acaba saindo, porque ela não pega, não pega o fio da meada. Não sabe o começo, né? Nem o fim, não sabe o que está falando, uhum. Sabe, não entende nada. Ou seja, o Vivência Espírita só tem música. Músicas espíritas, músicas edificantes e os programas ao vivo, né? Então, uhum. Os programas ao vivo que passam lá. Então, obrigado, Maurício, por ter dado esse retorno pra gente. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? São 9 horas. Vamos sim. Carlinho, vamos deixar as perguntas pra volta? Nossa, tem um monte de perguntas. Tem pergunta do Aécio aqui, já tem pergunta do Daniel, tem bastante pergunta aqui. Tá tudo aqui comigo. A gente já volta fazendo essas... Tem a Ari Rangel fazendo pergunta aqui também. No Facebook eu não comentei o pessoal do Facebook, mas o pessoal do Facebook também tá aqui. A Bia Costura, Severina, Aparecida Rossi, Mariange, minha mãe, a Neuza Franco... Dora Pereira, Regina, Spáquia Vicente Teixeira. Estamos sentindo falta de Leme, né, Rui? De Leme? Tá sentindo falta de Leme? Tá sentindo falta de Leme? Deve estar ouvindo lá, gente, só não mandou mensagem. Deve estar ouvindo, porque, né? Tem gente que ouve. Um abraço. Só que hoje é dia das mães, né? Exato, exato. Hoje tem bastante gente participando. Estão preocupados em fazer almoço para ela mesmo, né? E para os filhos. Nossa, eu tenho um monte de perguntas para fazer para a Arlete aqui. Eu acho que o programa vai longe também. A música que nós vamos colocar tem o título Mar de Amor. É do Manuca Almeida, quem canta o Alexandre Leão. Preste atenção nessa letra, que essa letra é fantástica, sobre mãe mesmo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou. sempre no meu coração. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você pra ter o mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com a professora Arlete Dalpino, que é psicopedagoga, coach parental, empresária do programa Mãe Girafa. É também trabalha com a comunicação não violenta e a cultura da paz. E é dirigente do programa Prosa Criativa da nossa rádio. E o tema de hoje é homenagem às mães. Então, nós estamos aqui homenageando as mães, dando bronca nas mães aí, né? Mas a gente está dividindo, né? A gente está aqui no Frescobol. O que eu falei, se você não sabe o que é Frescobol, assista o programa, volta um pouquinho aí no YouTube. É muito bom. Que você vai levar para a sua vida. Temos perguntas aqui. Né? Então, o pessoal tem interagido bastante, né? Eu quero aqui comentar a interação aqui da minha esposa Camila, mãe. Ah, lindíssima. Né? Ela não fez uma pergunta, mas eu quero mandar um beijo para ela. Feliz Dia das Mães. Já falei hoje, mas de novo, né? É. Mãe do Francisco, do Lucas. E ela falou, entender o desenvolvimento, o cérebro da criança é uma grande aliada na educação. E agora eu queria falar o meu testemunho, né? Porque o Carlinhos falou, o Jorge falou, né? E eu aprendi, eu boto muito crédito nisso na Camila, tá? Porque ela que brigou, a minha sogra sempre fala, né? Ela não tem dois filhos, ela tem três filhos, né? É os dois e o filho da sogra, né? Que ela tem que cuidar e tem que educar. E lá em casa, assim, ela não tem que educar só dois, tem que educar os três filhos, né? E eu ponho muito crédito nisso nela, né? Porque com ela eu acho que ela salvou a... Porque a gente fala assim, o Jorge comentou, tudo bem, mas as crianças estão aí, vivas e tal, criaram, apanhando, castigo e tudo mais. Eu chamo, uma coisa que a Camila chama, sobreviventes psicológicos. São sobreviventes, né? Então, às vezes a gente acha, fala, não, tá criado e tudo mais, mas tem um monte de problema psicológico que tem que criar. Não tô falando dos filhos do Jorge, tô falando em geral, né? E quando ela comenta sobre entender o cérebro da criança, esse é o fator, eu acho que, principal. Por quê? Porque o cérebro da criança ainda não está desenvolvido para entender as nossas interações quando a gente fala para ela, não faça isso. Quando você fala para ela, não faça isso, uma pessoa adulta vai entender que eu não devo fazer isso por causa disso. Ou seja, a gente faz conexões para entender a causa e a razão, para entender o porquê das coisas por trás. A criança não tem essa capacidade ainda. Não tem essa. Por mais que seja um espírito milenar, a gente, na doutrina espírita, aprende que leva 7 anos para terminar essa, concluir essa encarnação, processo de encarnação, ou seja, a individualidade entrar e fazer as conexões com o cérebro. Ou seja, o cérebro não é capaz ainda de se comportar de uma forma que a gente, adulto, espera que um outro adulto se comporte. Então, quando a gente ela tem um mau comportamento, né? Não quer dizer que ela está tendo aquele mau comportamento porque ela tem essa razão, porque ela está fazendo isso calculadamente e tudo mais. É porque o cérebro dela não sabe se manifestar de outra forma aquilo, só sabe se manifestar através de uma birra, né? E aí a gente acha que aquilo é um mau comportamento, que quando ela crescer ela não pode agir dessa forma, e a gente quer, com a rigidez ou com o castigo ou batendo, corrigir aquele comportamento, só que aquele comportamento ainda é um resultado de um processo de aprendizagem que vai levar anos para ela assimilar como responder a uma situação emocional, né? Então, e eu acho que essa é a resposta do Jorge, quando ele pergunta lá atrás. Como hoje em dia a gente tem que fazer para poder não dar, ou não bater, ou não fazer o castigo, é entender que ela, mesmo assim, ela não vai continuar não se comportando direito, porque ainda é um processo que pode levar na doutrina espírita até 7 anos de idade, ou mais, né? Eu concordo com você. Agora, só que a gente não pode deixar os filhos dele, da gente, por exemplo, bagunçar outras coisas, mas que não tem nada a ver. Então, mas antes, só falando, reforçando o que a Arlete falou. Uhum. Isso não quer dizer que você não vai falar não. É. Você vai falar não para ela. E ela vai gerar birra. A questão é como a gente vai responder a birra. Esses dias, por exemplo, eu estava no shopping, sentado, e a mãe com a criança, devia ter uns 2 anos de idade, ou 3, assim, do lado, e a mãe mandou ela comer a comida, e ela deu um tapa na cara da mãe. Será que isso está certo? Não está. É? Então, o que a Arlete falou, você não está deixando ela fazer tudo o que ela quer. A questão é diferente, você não vai dar um tapa de volta só porque ela deu um tapa na mãe. Não, mas então tem alguma coisa errada. Esse é o ponto. Então, mas aí tem alguma coisa errada, né? Vamos deixar a Arlete, então, resolver essa situação. Nossa, eu gosto muito da fala de vocês. É uma boa. Não, é interessantíssimo, porque vocês estão vivenciando esse processo. Nós aqui, na nossa faixa etária, a gente já vivenciou. Nós temos filhos adultos. A minha tem 35 anos. Então, se eu olhar para trás, eu posso pegar e realmente cometer um grave problema, sabe? Porque se você ficar olhando, patinando, não, eu errei, eu não sei onde nós queremos chegar. Então, é olhar para frente. O Jorge falou uma fala que confirma a fala do Rodrigo, não colide, mas confirma a fala do Rodrigo. O processo de qualquer lugar, na neurociência, que eu também trabalho para entender o cérebro humano, com relação à comunicação violenta, os dogmas, é intrapessoal. Se eu não me conheço, não adianta eu tentar entender o outro. Quando eu falo, por que que isso me irrita tanto? Por que que esse comportamento, seja de qualquer pessoa, e a mãe, no caso, por que que me irrita tanto? Quando a gente contou aqui umas histórias, nós começamos a perceber o que que me irrita é o que eu recebi. E aí eu não quero fazer igual. Só que daí começa essa frase meio complicada. Meu filho não vai ter o que eu tive. Meu filho não vai ter o que eu tive. Meu filho vai ter tudo. Eu não tinha chiclete, eu não tinha brinquedo. O Danone que a gente tinha na geladeira tinha que ser dividido, fracionado. Então, agora ele vai ter fartura. Então, você tem que observar isso, sabe? E a cabeça do ser humano, ela é muito fantástica, não só da criança. O Rodrigo mencionou, eu ouço você dizer, é uma frase que a gente fala muito na CNV, para que a pessoa repita. Então, eu ouço você dizer, meu filho, que pode fazer tal coisa, ou que isso é legal, ele vai parar um pouquinho para ter a autorresponsabilização. A gente acaba delegando para o outro. Você é culpado do meu sofrimento. Desculpa interromper. Só que o exemplo que o Jorge deu não foi um exemplo de agressão. Agressão. Né? Agressão é o uso da força. Para se proteger. Então, assim, é que nem a Rússia e a Ucrânia. Por exemplo, a Ucrânia, como que ela está respondendo à Rússia? Né? Não tem como você usar com um diálogo fraternal com uma resposta a uma agressão. Né? Uma agressão é um uso do poder, e como um Estado usa o uso do poder? Com o uso do poder. Né? Nesse caso, você tem que pegar a pessoa, colocar ela no, a criança no lugar dela, né, segurar a mão dela com força, né, e falar, não, você não pode fazer isso, você não vai bater nela. Ele até, né, falou sobre atravessar a rua, lembra? Mas aí o que você está falando agora é interessante. Por quê? Porque você está falando uma resposta a um uso, não um uso da força. Porque o exemplo que o Jorge deu é diferente. É o uso da agressão, você tem que responder com, pelo menos com um nível que vá segurar ela, porque ela não está sabendo se controlar mais. Né? Então a gente aprende isso, né? Eu aprendi muito com a Camila e com os livros que ela me recomendou. Sim. Que você tem que segurar. Agora, quando a pessoa te dá isso que você falou, de repetir, aí ela está usando uma agressão verbal, né? Então, a criança está devolvendo para você, ou está falando de uma forma que não é aconselhável. Ou ela não pensou para falar, e aí você repete para você se acalmar, para dar tempo também ela de pensar. O que, que você acha da questão de você pedir para ela dar uma segunda chance? É super importante. Né? Você falar, olha, eu vou te dar uma segunda chance para você pensar e reformular isso da forma que você está falando para mim. O que você acha disso? Eu acho incrível. Eu queria dizer que a sua esposa, Camila, tem um sorriso contagiante que eu assisto o programa dela. Diz isso para ela, acho que ela está ouvindo. O que acontece é o seguinte, esses seres de luz, que são as crianças, eu falo muito isso para minha filha, ela fala, mãe, eu não sou ser de luz, não. Eu falei, você é ser de luz. Veio para ensinar a gente uma série de coisas, né? E remodelar o nosso cérebro. Então, assim, é uma constante aprendizado. Graças a Deus, tem muita gente aí escrevendo muitos livros e vamos nos apoiar nesse sentido. O que o Jorge está falando é reconsiderar o que nós fizemos e remodelar. E está tudo certo. Agora, a agressão de tapa no rosto, entre outros, viu, gente? Porque eu já vi também cenas picantes, digamos assim. É porque chegou ao nível que você foi permitindo. Por isso que eu disse que a permissividade, a falta de limite, é complicada. Porque a criança quer limite. Ela vai tentando fazer você tomar uma decisão. Há possibilidade de que nós desejamos assim, não pensar em nada, não ter nenhuma dificuldade, ficar no celular, ter uma vida que a gente não tenha que corrigir uma criança ou corrigir o outro. Eu sei que isso é muito comum, mas alguma hora a vida vai gritar no seu ouvido. Quando ele conta que a criança deu um tapa no rosto da mãe, tá junto com o que o Rodrigo falou. Será que ele queria comer? Será que já tinham dado outro alimento para ele antes? E aí ele estava dizendo, eu não quero. E outra coisa que me preocupa, eu não conheço a pessoa, Jorge, mas uma criança, ela faz o que nós fazemos. Então, se ela dá tapa, é porque ela já recebeu tapa. Porque é muito interessante, nas práticas que eu faço com crianças, com adolescentes, eles falarem igual as mães, até a forma de colocar a mãozinha na cintura. Eu me lembro que na época que tinha telefone na minha casa, telefone comum, aquele fixo, que as pessoas falavam, oi, Alete. Daí alguém fala, não, é a Marcele que está falando. Ou seja, até a voz eles imitam. Então, infelizmente, essa paternidade, ser mãe, é muito difícil mesmo. E eu entendo que, eu acho que é uma das funções mais complicadas que existe, ajudar a outra pessoa a crescer. Faz a pergunta do AS aí para a Alete, Carlinho. Faço. Eu adoro o Aécio, ele não deixa de estar conosco. O Aécio César pergunta para você, Arlete, o que você poderia comentar a respeito dessa frase? Ser mãe é padecer no paraíso nos tempos atuais? Nossa, acabei de falar um pouquinho antes. É padecer mesmo, sabe? Porque é uma função muito difícil. Tem vozes para todo lado. Todo mundo dizendo que sabe o que é para fazer. Só que tem um indivíduo na frente dela que ele tem as suas próprias, o seu próprio caráter, a sua própria personalidade. Nem eu só tenho uma, Aécio. Mas há quem tem aqui, no caso dos nossos queridos amigos, que tem mais de um filho. Ninguém é igual a ninguém. Então, a gente padece para poder se adaptar a essas pessoas. Até com quem a gente convive. Porque, no caso, o Rodrigo mencionou que a Camila tem que cuidar de três, né? Então não é só dos filhos, né, Camila? Mas assim, da sogra também. É da sogra, todo mundo, né? Que está dizendo assim, é assim que faz. No meu tempo eu fazia isso, né? É, mas a Camila já estava dando troco pro Rodrigo aqui. Que orgulho desse papai maravilhoso, melhor pai do mundo para os meus filhos. Te amo, amor. Ai, que lindo. Antes eu era uma ameaça, porque é uma esgrima evangélica, né? É. Que nem o Chico falava naquele livro lá, O Médio de Pés Descalços, do Bacelli, quando ele referia ao médio que vinha de... Um médio conhecido da Bahia, que ia visitar Uberaba, e ele tinha uma esgrima evangélica, ele falava no livro. Ou seja... Eu tinha que suportar, né? E às vezes a gente olha aquilo, a minha educação foi uma educação rígida, né? E aí, às vezes dava vontade de ser lá, nossa, dá vontade de tacar o chinelo, tacar. Aí você tem que parar, respirar, pensar e aí lembrar que o cérebro da criança está em desenvolvimento e ele não se comporta ainda, ele se manifesta ainda, que é o que ele fala do cérebro, às vezes. Que é na inteligência emocional, do livro de David Goldman, fala que ele fica sequestra a Mila e não consegue raciocinar. Né? Então mas ele é não engraçado. Dá evasão na razão. Pega, na razão, tem, né, alguns livros, Rodrigo, ou você pode fazer em casa. Mostra um objeto para a criança, faz um teste você em casa, vocês estão aqui. Vocês têm netos? Eu tenho um time de futebol de salão, 6. Nossa, então. Aí você começa a brincar. Vôlei, né? É, então. Que bom. Começa a brincar com a criança. Mostra um objeto qualquer e pergunta o que, que é isso. Eles veem coisas que a gente não vê. E por isso eles estão nos ensinando. Nós estamos aqui esperando, né, ou desejando que eles tragam a cura para uma série de doenças, que eles renovem todo esse planeta. E aí, ao mesmo tempo, você fala, cala a boca. E isso é bastante complicado, a gente tolher a iniciativa do outro. Então, dê voz ao seu filho. Ouça o que ele tem para falar. Outro dia, o Jô Soares... Eu vi um vídeo do Jô Soares mostrando essas brincadeiras de criança, né, o que eles pensam e veem. Né? Você ri e fala assim, não é possível que a criança pensou isso. E nós damos risada porque nós nem imaginamos o que passa dentro de um cérebro infantil, do adolescente também, tá? A gente está esquecendo de falar do adolescente, mas também. Pessoal, eu vou falar uma coisa muito importante. Eu não estou no lugar de certo e errado aqui, tá? Eu não estou no lugar de quem está com o bracinho cruzado dizendo eu não vou mudar, comigo é no tapa. Eu também não estou no lugar de quem quer ver a inteligência emocional que o Rodrigo falou e citou. Fica a seu critério desenvolver isso. Esses dois lados estão o tempo todo se contactando e se conectando. Se você quiser desconectar, é uma escolha. Mas, Arlete, tem uma coisa que é muito importante, que a doutrina espírita nos explica com muita propriedade, é que nós nascemos aqui e realmente nós viemos aqui, cada um com a sua identidade, e às vezes não é com papo, com conversa, nem nada, porque a criança já traz uma série de coisas de outras vidas que talvez o cientista aí não acredite. Mas nós, espíritas, acreditamos. Porque nós, se você for ver quem tem mais de um filho aqui, pode ver que eles não são iguais. O Jorge está com 4 filhos, né? Três filhos, 6 netos. São iguais? Olha, não, tudo diferente. Tudo diferente. Mas não com 3 filhos. Mas leva um tempo, né? 3 filhos e 4 netos. Seus filhos são todos iguais? Completamente. Os netos são iguais? Totalmente. Os dois filhos que você tem são iguais? Francisco é totalmente diferente do Lucas. Então a gente observa que aí está a grande é o mistério das nossas vidas, porque nós não sabemos quem é que vem em nossa. Porque nós falamos que carne gera carne, mas o espírito vem da onde? Então, o espírito é aquele que nós devemos agradecer quando vem um espírito bom encarnado em nossos filhos. E devemos, vamos dizer, também agradecer aqueles filhos difíceis que vêm, porque muitas vezes eles vêm para nos orientar, para nos ensinar, para nos educar. E aquele que fala, eu não pedi para nascer. Nossa. Isso eu ouvi. Você responde assim, mas também não era tranquilo igual você, que eu queria aqui em casa e estou aguentando. É. Mas não com 3 anos, né? Não com 3 anos de idade. Nenhum. Então, não, senhor, isso é leva. Da rebeldia. É, então, leva 7 anos. Leva um pouco mais de tempo para poder se manifestar essa atitude que vem de vidas passadas. Ou seja, a gente tem um período, nós como pai, que a gente tem a obrigação de dar esse ensinamento moral, né? Pelo exemplo, né? não só pela fala, né? Acho que é muito mais pelo exemplo. O exemplo, Daniel. É muito maior. O exemplo é muito maior. Agora tem uma frase que vocês podem utilizar também, sou cheio de frases e metáforas, mas toda birra, toda raiva é uma necessidade não atendida da criança. Então, quando o Jorge citou, eu não pedi para vir aqui ao mundo, eu estou pedindo amor para você. E aí, a gente está num lugar que a gente não tem, a gente está com dificuldade. Ela só não sabe se manifestar de outra forma, né? Racionalmente, não sabe conversar. Não, não sabe racionalizar, sair da razão e ir para a emoção. Sair do robô que ameaça, que choca, porque ele já está num lugar assim, não, se eu chocar, ele vai dizer, e você? E aquele? E aí vai ficar no ping-pong, que é o que mais a gente faz. Agora, observem bem, vocês todos aqui, né, há algum tempo que eu os conheço, ninguém aqui eu consigo entender como iguais. E cada um, e eu também, sou muito diferente. Né? Agora, por que essa diferença? Não podia ser tudo igual? Não podia ter a vida ser livre? Deus disse que nós viemos aqui para sermos muito felizes? Eu acho que é possível, dentro das diferenças. E tem uma coisa que eu queria dar uma cutucada em você que está aí ouvindo e a nós aqui. Eu só tenho uma. E as pessoas têm vergonha de dizer que têm preferência por filho. Gente, não é questão de preferência. Eu não tenho, né? Eu não tenho, você, né? Você não tem, né? Aliás, eu tenho uma americana que está assistindo e ela é considerada como filha, que morou com a gente um tempo. E eu falo, ela me chama de mãe até hoje. Mas, assim, é uma que nasceu de mim. Mas o que acontece? Existe, sim, aqui entre vocês e entre nós, na amizade, como mãe, alguém que tem mais a ver com a gente. O que tem você afirmar isso? Não é que eu gosto das qualidades do Rodrigo, tá? E aí eu falo, então, eu gosto das qualidades do Jorge, mas eu gosto de uma parte e da outra não. Gente, sinceridade conecta. Ah, perguntas? O Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, tem uma pergunta para você, mamãe Arlete. Poderia comentar a frase de Chico Xavier? Quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Gratidão e feliz Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Dia das Mães também para quem te colocou no mundo, talvez para sua esposa, para quem você queira levar e celebrar essa data. Eu acho que isso completa o ciclo, né? A oração, Deus na nossa vida, Jesus ali guiando o nosso caminho. Eu não sei se o senhor sabe. Como que é o nome dele? Esqueci. Daniel Rosa. Daniel Rosa. Muito obrigada pela pergunta. O livro de Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele era americano, mas ele se baseou em palavras da Bíblia. Então, ele fez um compilado de muitas pessoas que trouxeram ensinamento para o mundo. Mas se você olhar bem ali, você vai perceber passagens e exemplos. Então, sem oração, é impossível. Né? É muito impossível. Arlete, porque a gente tá falando aqui, quantas crianças, quantos pais nós já recebemos dentro da nossa casa espírita que falam, eu tenho um filho que olha para mim e fala, eu te odeio. Tem outro filho que chega e fala, o senhor não é meu pai. Tem outros que falam, olha, eu queria morrer. Quer dizer, então são coisas que existem no dia a dia e hoje, principalmente hoje, o que está acontecendo de suicídio de adolescentes é uma coisa triste. Eu já, na minha rua ali, já 3 anos, não era adolescente, mas 3 em questão de 1 ano se suicidaram. Então a gente vê que está faltando alguma coisa para o lado espiritual para mostrar para essa turma que a coisa não é só comer, beber, dormir, não tem a parte espiritual que deve ser cuidada, né? Gente, nós normalmente nos movimentamos, mas isso é do ser humano, a partir da dor. Então, se eu estou com dor, eu tomo remédio. Se eu tenho um filho que está nessa situação, eu tenho que tomar uma providência. né? Porque você é responsável, ou corresponsável por esse ser humano. Então, eu concordo com você que está, infelizmente, o suicídio está crescendo. Essa semana, no nosso grupo de Viva Paz, no trabalho que eu estou fazendo em outras cidades do Vale Paraíba, agora a brincadeira, tá? São cortes na palma da mão. A gente está na semana de combate ao suicídio. Então, são vários cortinhos na mão. Eu tenho foto aqui, não posso mostrar, mas é fato. E tem uns sinais, só entre eles sabem. Então, a gente tem que começar. O ponto de partida é dar voz a essa criança. E começa na primeira infância. Se você tem imagine uma casa, vai eu com as minhas metáforas aqui. A primeira infância é a parte do... Como chama aquela parte do chão? Fundamental. Como chama, Rodrigo? Que vai sustentar o prédio aqui? Alicerce. Alicerce. Muito bem. Obrigada pelo apoio. E depois vai sustentando as paredes e tal. E, por último, o telhado. Então, tem que olhar um pouco... Construção. Isso. Olhar um pouquinho dentro de você, que é o condutor, que é o responsável por essa criança, o que, que você está transferindo, né? Então, ouvir. Ah, mas ele não fala... Existem muitas formas para que ele fale. No consultório, eu utilizo brinquedos, eu utilizo escrita, eu peço para assistir um filme comigo, ou peço para ele mostrar o filme que ele assistiu, para eu ver quais são os interesses dele. Criar estratégias, o recurso que você tem. Se você não pode pagar uma terapia no consultório, se você não pode levar numa roda que eu faço de comunicação não violenta, você vai num lugar como o Jorge citou, que o Rodrigo citou, que todo mundo está citando aqui, pede apoio. Seja humilde, né? E peça apoio. Se você não está conseguindo, está tudo bem. Né? Se você vai ao médico, você pode ir a outra forma de recolher isso dentro de você. E não é um conselho que eu estou dando, é só uma ideia, tá? Tá. Ari Rangel tem uma pergunta, Marlete. Ele diz: bom dia, família vivenciana, bom dia, mamães. Pergunta: sabemos que pelas leis reencarnatórias, todos devemos passar pela maternidade. Assim, qual seria a melhor forma de educar os nossos filhos para um mundo melhor? Obrigada pela pergunta. Ari Rangel. Maria Rangel. Ari. Rangel. É tão bacana um homem perguntar sobre isso. Eu estou celebrando aqui a sua participação. Olha, eu vou falar uma palavra que é muito utilizada na comunicação não violenta, que pode te apoiar: a empatia. E a empatia, para nós, não é estar no lugar do outro. Pode ter essa vertente em outro lugar, mas na comunicação não violenta que eu trabalho, não há essa possibilidade. Eu não sei o que o outro está sentindo. Então, empatia é oferecer escuta. E aí conseguiremos chegar nesse lugar que o senhor está desejando. Escutar e ter compaixão. Entendeu? Ah, mas o que ele quer é um absurdo. É o que ele precisa. Você pode, como o Rodrigo citou, negociar. Se você errou, você tem uma nova chance. E vai criando confiança. Eu estava conversando com o Carlinhos há pouco e ele me falou que, às vezes, os filhos diziam, e as pessoas dizem, né? Era melhor se você me batesse do que você falar o que você falou. Então, como é que a gente pode falar de uma maneira que não seja agressiva? Você sabe o que é agressão. Nós temos consciência do que é agressão. Então, é só remodelar isso. E eu sei que você consegue. A Ruth das Graças Silveira Marques tem uma pergunta para você. Só antes de fazer a pergunta dela, acho que é legal comentar o que ela falou. Você vai falar tudo, todo o texto dela? Eu tô na curiosidade aqui, entre a causa kármica, é isso que eu tô falando? Não, ela acho que ela botou comentou uma coisa muito interessante, que ela falou, o trabalho do Vivência não traz o conhecimento e a reformas, só para os ouvintes, mas também para os que dão estrutura à rádio. Vocês estão de parabéns. Alete, eu e meu esposo não chamamos a atenção do nosso filho perto dos outros pessoas, para que eles não se envergonhem. Conversamos sobre o assunto ocorrido e pronto. É porque isso não era a pergunta, né, Carlinhos? Por não, isso que agora... Deixa eu só falar uma coisa do Rodrigo, para dar um gancho. Cuidado com uma questão. Se você demorar muito para responder a uma criança, depende da faixa etária dela, ela esquece o que ela falou. Então, assim, leva para o banheiro, vai num lugar mais rápido e responda. Cala a boca, menino, você não sabe nada. E aí ele vai aprender que ele não tem voz, né? Agora, realmente, conversar em casa, em off, isso chama intimidade. Vou te falar. Eu tenho uma curiosidade. A Ruth das Graças, Silveira Marques. Quando entra a causa kármica entre pais e filhos, agressões sem explicação entre um e outro, onde é o limite? O limite é o estudo. Se você já sabe ou você suspeita, então vai investigar. Se você recebeu um diagnóstico de um exame, você não vai investigar? Você não quer continuar vivendo? É mais ou menos isso. Muito obrigada pela sua participação. Interessante a causa kármica, né, que ela colocou, é o seguinte, exatamente. Se foi colocado dentro da nossa casa, é porque tem algum trabalho a ser feito, né? E se, por exemplo, em quem mais a gente deve investir? Naquele que está dando mais problema, né? Eu penso assim. Qual que é o... Valorizar aquele que acerta. Assim, o que que eu... Tenho três filhos, por exemplo. Se eu tenho uma diferença maior com algum, isso pode ser uma causa kármica. Se eu tenho aquela diferença, eu tenho algum tipo de antipatia por esse aqui. É esse aí que eu tenho que trabalhar mais para me tirar isso dentro de mim. Quer dizer, você se acertar. A gente não sabe se nós matamos ele em outra encarnação, se ele nos matou, é igual aquela história que eu conto que é a coisa mais legal, você não saber o que aconteceu nas outras encarnações. A gente tem intuições, mas a gente não sabe o que aconteceu. Porque eu penso assim, já pensou? A mãe lá foi para a maternidade fica no 12º andar. E ela chega e recebe o nenenzinho no colo que ela teve e ela sabe tudo o que aconteceu na encarnação passada. Quando ela olha para o neném, ela fala, me matou na encarnação passada. O que é que eu faço agora? Jogo daqui mesmo do 12º andar ou tento trabalhar com ele? Entendeu? Porque ainda bem que a gente não lembra. Mas a gente tem essa intuição de alguma coisa que foi diferente. Então, esse problema kármico é o que tem que ser mais trabalhado. Poxa vida, aquele ali é o mais difícil. Será que é ele que é o mais difícil ou eu que fui o mais difícil? Também, são entendeu? Os dois lados, né, que você está falando. Dois lados. Então, eu consigo te ouvir. Quando você falou estudo, é exatamente isso. Vamos estudar, vamos trabalhar junto. Aquele filho que o Rui falou que chega lá e fala que não... Eu odeio minha mãe. Chega na cara da mãe e fala, eu te odeio. Fala, mas tem alguma coisa diferente aí. Não foi? Ela não aprendeu isso aqui agora só. Entendeu? Ela está trazendo isso de algum momento. Jorge, e a Ruth complementa aqui. A agressão de tapas na mãe, como você falou da menina, da mãe que recebeu um tapa no rosto da menina, entra na regra kármica ou é só má educação dos pais, como falou a... Duas coisas, eu acho, né, Leto? As duas coisas. Pode ter uma diferença, sim, mas isso não pode se prolongar, né? Meu pensamento. Acho que tem é a diferença, esse. Jorge, que culminou na agressão. E depende da idade também, né? Há muito. Agora, quantos anos a pessoa tem, né? Você também sabe, Rodrigo, que tem criança pequena. A criança tem, quer dizer. E vocês que têm netos menores, que a gente elogia muito a criança bebezinha. E até com os comportamentos indesejáveis. Acha bonitinho. Acha lindo. Ainda manda fazer na frente dos outros, né? Fazer a apresentação, teatro. Fala pro papai o que você falou. Eu sei que dá vontade de rir. Nossa, não tem como segurar mesmo quando eles falam umas coisas ou fazem. E aí vai num crescente. Ele fala assim, ué, mas você sempre riu? Você sempre aplaudiu? Como é que eu vou parar agora? E esse stop, nem a gente para. O médico fala, não pode comer açúcar. A gente para de um dia para outro? Não. Né? E eu me preocupo muito, assim. Uma outra fala, desculpa, só acrescentar. Ele é muito inteligente. Menina, ele é muito inteligente. Está com 3, 4 aninhos. Aí vai para a escola. Então, o que aconteceu? E aí não é mais o inteligente. Agora, quando você colocou sobre esses temas, eu gosto muito que vocês respondam e me apoiem, porque eu posso estudar, mas eu não sei tanto quanto vocês. De qualquer maneira, qualquer conflito, ou você pode jogar debaixo do tapete, ou você pode olhar. E isso que o Jorge falou é muito interessante, porque é olhar para aquele que está dando mais problema. Né? Então, vamos dizer assim, se vem um espírito, né, de outra encarnação, que houve conflito com a gente de qualquer forma, né? A gente matou ele, a família inteira na outra vida, nessa vida, ou fez alguma coisa de mal para ele, e ele vem como nosso filho, qual é o objetivo disso tudo? Né? É a gente aprender a amar ele aprender a amar a nós? E a gente vai aprender a amar isso aumentando a agressão, aumentando os tapas, aumentando as... Ou seja, só está piorando. E vamos ficar procurando os culpados até quando? Vai ficar piorando. Se a gente vem, e é difícil, ou seja, vem na nossa família justamente para a gente aprender a amar um aos outros. Né? Entre irmãos... E, ou seja, é uma esgrima, aquilo que o Chico escreveu lá, é uma esgrima evangélica, né? Esgrima, assim, moral, né? Você quer, vem aquela, traz tudo aquilo, porque você também tem as reminiscências do passado, né? As lembranças do passado com aquele ser, né? E que vem na nossa família justamente para a gente aprender a amar um ao outro. Né? E está no inconsciente, Rodrigo. Nessa questão da neurociência, está no inconsciente certas coisas que a gente não sabe. Tem dentro de todos nós aqui, a mim também, uma caixinha de Pandora. E abrir essa caixinha dói mais do que tirar a casquinha que vai sair o pus. E as pessoas evitam tratamento, as pessoas acabam culminando isso na doença física, né? Exemplo muito, muito fácil aqui é que o intestino ele mostra que a gente não está bem com o nosso cérebro, porque o cérebro está dentro do intestino, o intestino está dentro do cérebro. Então, assim, está gritando que precisa mudar. Você pode cruzar os braços, é uma opção. Aí eu me preocupo de cruzar os braços, que nem o Rui falou. Eu não sei mais o que eu faço, me suicido. E aí você também sabe muito bem o que é a corresponsabilização do suicídio, né? Queria dar uma pausinha aqui, que eu recebi uma mensagem muito importante agora, Rui, que é a psicografia, né? A Fernanda, da casa, a Fernanda, mãe da Marcela, recebeu sua psicografia e tem a ver com o Dia das Mães. E a gente foi falar a psicografia da dona Licinha. Ela recebeu agora de manhã. Né? E a gente vai ler ela aqui para não deixar mais para frente, né? Não é grande, não. A dona Licinha, ela falou que a dona Licinha chegou hoje lá, né? Em espírito, cumprimentou ela pelo Dia das Mães e deu um beijo nela, muito amoroso. Mas ela diz assim: meus amigos queridos, trago nesta manhã uma alegria da minha vinda inesperada. A vocês um domingo especial que nos envolve com lembranças da nossa infância ao lado das nossas mães. Como fomos educados, como fomos amados, não sabemos exatamente no que acertamos ou erramos, mas sabemos que amamos muito nossos filhos e nossos pais nos amaram e nos amaram. Essa é a realidade. E nos amam. Essa é a realidade. Eu estou sempre ao lado de jovens e crianças que deixaram seus pais muito cedo e contribuo com meu trabalho ajudando a cuidar, e gosto muito de contar histórias e ver tantos olhinhos brilhando e fixado em mim nesse momento bom de lazer que temos com eles. O amor que recebemos nos ajuda a vencer. Trabalhar com crianças é uma grandeza, nos comove todos os dias. Um abraço para cada mãezinha especial que tem uma estrelinha que irradia luz no céu. É muita emoção continuar doando o meu lado maternal. Me sinto mãe desses pequenos. Meu coração é só gratidão. Obrigada a Ivanilde e a nossa equipe da Coal, que continua lindamente com o mesmo propósito. O nosso trabalho, onde continuo fazendo parte com alegria no coração. Um abraço para os meus filhos. Abraço meu filho Jorge, meu filho do coração, Jorge. E a todas as mãezinhas que estão ouvindo esta mensagem. Se sua mãe não está ao seu lado fisicamente, beije em pensamento e envie seu carinho e tenha certeza que ela receberá. Com amor, Licinha. A saudade é o elo que une as pessoas que se amam. Marcela. É isso aí. Muito bom, né? Jorge, eu tenho uma fala do Dinho Costa aqui. Ele disse o seguinte: ouvindo essas verdades, não seria a hora de criar escolas para ensinar pais e mães? Eu só queria dizer para você, Dinho, que o Jefa tem esse trabalho todos os sábados, às 10 horas da manhã, que é... Pode dar isso também, é, né? Dirigido pelo Marcelo e pela Roseli. Que é uma troca de depoimentos entre pais e o palestrante. É uma coisa muito gostosa, é uma interação maravilhosa, em que os depoimentos a gente aprende muito. E no Paulo de Tarso, inclusive, eu participo lá da escola de pais, que é dirigido pelo Milton Baruel. Milton. E no final do mês eu irei lá fazer uma palestra. Todo sábado de manhã, né? Também, é, todo sábado então, de manhã. É muito bom também. Ah, então eu vou também fazer meu merchan. Eu estou fazendo esse trabalho, Dinho, lá no Paulo de Tarso, com a comunicação não violenta para os dirigentes que desenvolvem esse trabalho. Então eu faço aqui as palavras do Rui. É exatamente assim. E só que, para nós, da comunicação não violenta, é circular, é diferente, não é uma palestra, mas tá tudo certo, os dois princípios. E aí a gente troca essas informações. E o acolhimento que eu recebi do Milton, e de, olha, eu falei Milton, mas é Milton. Não, é Milton. E da Patrícia, foi muito especial. Então, a questão é abrir espaço para novos profissionais e... Não é levar o certo ou errado, como eu disse aqui. É tentar desenvolver isso juntos. É, e a palestra lá é feita em círculo. É. Porque o círculo é muito bom, porque não tem começo e não tem fim. Isso! Ai, que legal. No Jefa também, né? Muito legal isso. Eu vou conhecer, porque eu não conheço. Sábado, às 10 horas da manhã. Ótimo. Muito bom. E do Pode Estar às 9 horas da manhã, no sábado também. Então, é muito legal o trabalho da Patrícia. Enquanto está com as crianças, é igualzinho no Jeff. Quando está com as crianças, lá no salão fica com os pais tendo interações, o Ricardo Araújo também. Canta lá, né? Essa escola de pais não é somente para os pais que levam os filhos lá na casa. Pode ser outras pessoas que queiram participar, está aberto. Então, aí questão de quebrar preconceito, né? Sim. Ah, eu não vou porque lá tem não sei o quê. Eu já ouvi muito isso. Eu não vou porque lá é espírita. Então, a questão é onde você deseja ir buscar. Às vezes a gente se identifica com um lugar e não em outro. Tá tudo certo. Vamos para o intervalo, Rodrigo? Vamos lá, só mandar um abraço para o pessoal de Águas Claras aqui. A Arlene entrou aqui, mandando um bom dia aos irmãos também. É bastante gente participando aqui. O Reinor Luiz também mandando bom dia, meus irmãos. Carlinhos, Jorge, Rui, equipe palestrante, parabéns pelo tema e um feliz dia especial para todas as mãezinhas. Um grande abraço. A Babi está aqui escutando também, mandando bom dia. Ô, Rodrigo, não tem nenhum filho, nenhuma filha mandando uma mensagem de agradecimento às mães, hein? Tem um monte aqui, Rui. Tem um monte. Se for ler aqui, nós não saímos daqui hoje. Tem um monte de gente dando feliz dia das mães aqui, inclusive o Reinor lá da AME, diz aqui, Reinor Luiz Costino de Andrade. Bom dia, meus irmãos, Carlinhos, Rui, Jorge e equipe, e a palestrante, Arlete. Parabéns pelo tema e um feliz dia especial para todas as mãezinhas. Um grande abraço. O Mazala deve estar lá emocionado também com a mensagem da dona Alicinha. A Arlete aqui se pôs a chorar aqui. Olha como ele é educado. E um gentleman. Olha, ele deu um papelzinho para eu enxugar as lágrimas aqui. Parece que eu adivinho hoje de manhã. Falei, vou colocar um guardanapo. Uma que mandou mensagem aqui também foi a Marlene Leal. Falou, família vivenciana. Opa. Bom dia, muita paz, feliz dia das mães. A todas as mamães vivencianas. E as que não são, que sejam felizes e abençoadas também, né? Pode ser que não sejam nessa encarnação e tenha sido em outras encarnações também. Carlinho, depois você faz o seguinte, as pessoas estão mandando felicitação pelo Dia das Mães, você não precisa nem falar a mensagem, mas você fala quem mandou, tá bom? Legal. O nome das pessoas. Assim. Então tem que correr desde o começo aqui. Vamos para o nosso intervalo. Primeiro, com a música com Jackson Pereira, Mãe, uma linda mulher. Vamos lá, então. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Tudo começou quando Deus permitiu esse filho de uma linda mulher. Desde então comecei a sentir o seu calor, ainda no seu ventre já sentia seu grande amor, amor sem medida que me fez sentir plena segurança peito eu sugava, sentia sua proteção, em seus braços dormia, ouvindo seu coração tão divino, gigante de tanto bem, pois carrega consigo sentimentos que vão além do que existe, de carinho e de paz, de força divina que sempre me traz. Não o que eu quero, mas o que preciso pra crescer sendo digno do teu amor, pois sempre me ensinou que amar é o caminho. Não me sinto sozinho, pois eu sei que comigo estás. Quando então eu saber que onde estiver, sentirei sobre mim as mãos dessa mulher. Em seu peito eu sugava, sentia sua proteção, em seus braços dormia, ouvindo seu coração. Coração tão divino, gigante de tanto bem, pois carrega consigo sentimentos que vão além do que existe, de carinho e de paz, de força divina me traz. Não o que eu quero, mas o que preciso pra crescer sendo digno do teu amor, pois sempre me ensinou que amar é o caminho. Não me sozinho, pois eu sei que comigo estás. Quando então eu chorar, vou saber que onde estiver, sentirei sobre mim as mãos dessa mulher, a quem aprendi chamar minha mãe. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Carta à minha mãe. Mãe, quando eu comecei a escrever esta carta, usei a pena do carinho molhada na tinta rubra do coração ferido pela saudade. As notícias, arrumadas como pérolas em um fio precioso, começaram a saltar de lugar, atropelando o ritmo das minhas lembranças. Vi-me criança orientada pela sua paciência, as suas mãos seguras que me ajudaram a caminhar. E todas as recordações, como um caleidoscópio mental, umedeceram com as lágrimas que verteram dos meus olhos tristes. Assumiu forma no pensamento voador a irmã que implicava comigo. Quantas teimas com ela? Pelo mesmo brinquedo, pelo lugar na balança, por quem entraria primeiro na piscina? Parece-me ouvir o riso dela, infantil, estridente. E você, lecionando calma, tolerância. Na hora do lanche, para a lição da honestidade, você dava a faca ora a um, ora a outro, para repartir o pão e o bolo. Quantas vezes seu olhar me alcançou, dizendo-me sem palavras, da fatia em excesso por mim escolhida. As lições da escola, feitas sob sua supervisão, as idas ao cinema, a pipoca, o refri. Quantas lembranças, mãe querida! Dos dias da adolescência, do desejar alçar voos de liberdade antes de ter asas emplumadas. Dos dias da juventude, que idealizavam anseios muito além do que você, lutadora solitária, poderia me oferecer. Lágrimas de frustração que você enxugou. Lágrimas de dor, de mágoa que você limpou, alisando-me as faces. Quantas vezes ouço sua voz repetindo uma vez mais: tudo tem seu tempo, sua hora. Aguarde, treine paciência. E de outras vezes: cada dia é oportunidade diferente. Tudo que você tem é dádiva de Deus, que não deve desprezar. A migalha que você despreza pode ser riqueza em prato alheio. O dia que você perde na ociosidade é tesouro jogado fora que não retorna. Lições e lições. A casa formosa entre os tamarindeiros assomou na minha emoção. Voltei aos caminhos percorridos para invadi-la novamente, como se eu fosse alguém expulso do paraíso retornando de repente. Mãe, chegou um momento em que a carta me penetrou de tal forma que eu já não sabia se a escrevera. E porque ela falava no meu coração dorido, voei, vencendo a distância. E vim eu mesmo, a fim de que você veja e ouça as notícias vibrando em mim. Mãe, aqui estou. Eu sou a carta viva que ia escrever e remeter a você. Entre as quadras da vida e as atividades que o mundo o envolve, reserve um tempo para essa especial criatura chamada mãe. Não a esqueça. Escreva, telefone, mande uma flor, um mimo. Pense quantas vezes em sua vida ela o surpreendeu dessa forma. E não deixe de abraçá-la, acarinhá-la, confortar-lhe o coração. Você, com certeza, será sempre para ela o melhor e mais caro presente. Gigavale, e nós pediríamos para a Arlete comentar sobre essa mensagem muito linda. Vocês me deixam numa sinuca de bico aqui, porque sendo mãe, assim, eu me emociono muito, que eu amo absurdamente ser mãe. Acho que há 35 anos tudo isso renovou em mim. E quando eu ouço a mensagem e essas frases de mãe, que, né, estão inseridas no nosso contexto, né, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, a divergência aqui colocada no texto sobre os irmãos, né, para dividir a balança, e depois as memórias afetivas de comida, né? É muito emocionante, eu ainda tenho minha mãe com 81 anos, e lembrarmos de comidinha que só ela queria. Então, quando nasceu minha filha, a enfermeira trazendo comida, e eu pedia muito feijão e arroz da minha mãe. Eu comia o arroz e feijão da minha mãe como se, né, entendendo a minha passagem sendo mãe. Então, a gente só vai entender, assim, pensando nessa mensagem, as lições e as lições que foram ditas, se nós vivenciarmos. Eu não consigo entender o que o outro sente se eu não vivenciar. Então, querer que a pessoa que ainda está numa faixa etária abaixo sua, que não foi mãe ainda, ou que não sabe o que está acontecendo, é um pouco mais difícil. Eu vejo que ela usa os carinhos nas feridas. E por que será que a gente acaba não dizendo sobre o amor e só estamos aqui na saudade, depois que a pessoa não está mais presente? O que nós podemos fazer hoje, no presente? O que nós podemos levar aí? Eu não quero falar com ela, Arlete. Eu não quero ficar lembrando que ela gosta mais do meu irmão, faz só a sua parte. É uma ideia, uma dica que eu estou querendo te dar. Faz só a sua parte e o amor, ele é acima de tudo. Aqui fala de mãos seguras, de paciência, né? E eu gostei muito dessa frase: pérolas num fio precioso. Qual é o fio que você quer conduzir, né? Está na sua mão. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, quem foram os ganhadores aqui do sorteio de hoje, né? Então, quem participaram aí, todos os nomes que o Carlinhos já falou, depois a gente continua falando. Tem muita gente que participou, que o Jorge pediu, mas não tá vendo a quantidade de gente que tá aqui. Foram, então, a Rosângela Menezes, que ganhou o livro, né? Que a gente sorteou aqui. E quem ganhou o CD foi a Ruth das Graças, Silveira Marques, que ganhou o CD do Momento de Gavalha. Então é só buscar lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, Bela Vista, né? Que ganharam. Então é só buscar o livro lá e o CD tem que ser a partir da segunda-feira, a 13h, né? Então, obrigado pela participação de vocês. Vamos para os aniversários? Então, com oferecimento aí de WS Festas e Embalagens, né? WS Festas. Rui? Lá os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso, eu não trouxe semana passada, então aqui uma rememorada. Aqui no dia 3 foi o Denner Santos, no dia 3 também Olívia Luciano, no dia 8 Márcia Baldini, no dia 9 Luísa Taeco Figueira, no dia 10 Diana Oliveira, no dia 14 Gildete Gomes, no dia 14 também Gisele Serra e no dia 14 encerrando os aniversariantes, o Leonardo Lobato, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui nós temos aqui no dia 9, Filippo Carmona, grande Filippo, que nós estamos com saudade dele, né? Dia 9 também o Rivail, de Itaberá. Rivail faz aniversário, com certeza vai ter uma festona lá. Convidaram a gente para ir lá, o Jorge, amanhã. Vai fechar. Então, mas com certeza, lá vai ter festa mesmo, porque lá ele tem fatura. Com certeza vai fazer um baião de dois, assim, vai fazer arroz carreteiro, vai fazer... Vai ter pagode. Vai ter até a macarronada do João, né? Olha só. Vai ter também para quem gosta, né? É parecido, isso mesmo. Tudo lá em... Eu falei para vocês, né, que foi aniversário de Itaberá, o Rivail apareceu na propaganda lá na televisão, montado num cavalo duas vezes. Rodando, fazendo cavalo, né? Exatamente. Você viu que... Entendeu? Então, quando o cara tem cavalo, é porque é fazendeiro. Se é fazendeiro, no mínimo vai matar um boi para fazer um churrasco. Com certeza. Né? Então, pessoal de Itaberá, que tem muita gente de lá que nos ouve, o Rivail disse que está convidando... Preciso mandar uns parabéns para minha irmã e para minha sobrinha Amanda, que faz aniversário no dia 8 e no dia 9 de maio. Lá em Leme, Hoje. Elas devem ter a maior festa lá, viu? Com certeza. Leme também, o pessoal gosta de festa. Você não foi convidado? Eu fui convidado. Ah, tá. Ó, dia 14. Só que é 250 quilômetros de distância daqui. Dia 14, quem faz aniversário é a Neide, Cristina, Neide, nossa Neide do Grupo Castelã. E dia 15 é aniversário da Casa de Oração Amor e Luz da Coal. Então a mensagem que foi recebida hoje foi muito legal da dona Licinha. Provavelmente ela está por aí para essa festa de aniversário da Coal, né? Dia 15. Então, dia 15, exatamente, dia 15, que hoje é dia 8, né? 8 e 7, 15. Dia 15, domingo que vem, a gente fala de novo do aniversário da Coal. Aqui eu também não tenho nenhum aqui agora. Legal. Opa. Vamos lá, mais altinho essa música aí, por favor. Alete, quando toca essa música é para o convidado dar uma dica. A dica? Nossa, então, dica do dia. Dica do dia. Pode ser algum livro que você está lendo, alguma série, algum filme, alguma coisa que... Alguma dica, assim, nesse sentido. Tem um livro muito especial do Marshall que fala sobre paz. Eu não estou conseguindo lembrar o título, que eles me pegaram de surpresa aqui. Mas é uma capa laranja. Digite lá, comunicação não violenta, no Google, que é o nosso lugar de busca, né? E ali vai ter vários livros. eles são muito fáceis, foram traduzidos de uma forma que a gente consegue entender um pouco da mensagem. Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Marshall Rosenberg. Isso, tem. Você quiser colocar? Nossa, ele é muito prático, gente. Babi, presta atenção no que o Rodrigo faz. Aí o que que acontece? Estou pensando no meu programa. Você vê que a minha cabeça está girando aqui. O que acontece é o seguinte. Ler é muito especial. A dica é pratique. Bacana. Jorge, posso continuar? Deu os nomes? Porque o Rodrigo fala, continua. Desculpa aí, Carlinhos, desculpa. Não, sem problema. Aqui eu tô segurando com o dedo aqui minha lista, porque é grande. O Adolfo Mazala, a Maura Russo, Camila Furlan, que eu não conheço. Né, Rodrigo? Conhece pouco. Sueli Castelo Branco, o Ari Rangel, a Érica Leandro, a Helene Carvalho de Oliveira, Elza Yoshii Saito, Beatriz Porto, psicóloga, Helenice Correia, Alessandra Martins, Simone Dias, Adriana Fernandes. Um grande abraço para Adriana Fernandes. Bárbara Firma, a nossa Babi, né? Nossa Babi. Valéria Reis, Ricardo Araújo. Valéria Reis está nos Estados Unidos, ó. Olha só. José Eduardo Alves Cardoso, que é um palestrante maravilhoso da doutrina, que nós chamamos todo mês. Alessandra Martins, Ricardo Araújo. Carlos Renato Marques Pereira, meu filho, diz aqui: excelente dia, meu pai. Carlinho, te amo. Carlinhos, fala no microfone aí, senão a gente não vai ouvir. É que você mandou baixar o braço, eu tenho que ler aqui. Pode tirar selfie, não tem problema. Pode tirar selfie, levanta o celular aí, não tem problema. É que senão vai ficar baixo aqui. Antônia Varoto, um abraço carinhosamente a todas as mulheres e mães que cuidam e aos homens que assumem cuidar onde e quando mãe. André Monteiro, Paulo Quintanilha. Quem mais? Quero mandar um abraço aqui para a Irene do Espírito Santo também, para o Gustavo, que eu não comentei. Ela deixou um recado aqui para a gente. Ela falou, mandou um bom dia, paz, muito amor para todos, principalmente para todas as mãezinhas encarnadas e desencarnadas. A Irene lá de Santos, mandando um abraço para o Zé também. E o Gustavo, que está ouvindo a gente, mandar um abração para ele, estou com saudade. Se você quiser continuar aí, Carlinhos. Deixa eu ver aqui. Não, o meu aqui acabou. Senão eu vou começar a repetir nomes aqui. E no Facebook, a Alessandra Silva também, a Adriane Nu e a Lúcia Nogueira entraram aqui e participaram. No WhatsApp, a gente tem aqui participação da Antônia Varoto, o Tião, Marcelo Scaldini, mandando bom dia, desejo um feliz dia das mães, a Maria Auxiliadora, o Marcelo da Criança Século 21, Marcelo junto com a Carmen, todo o programa aí, Criança Século 21, sexta-feira às 17 horas, entra aí ao vivo aqui na rádio para participar também, né? Lembrando do programa Prosa Criativa, toda segunda-feira às 19 horas, participando aqui com a equipe do Prosa Criativa, pensando fora da caixa. Então vamos seguindo então para os finais, né? Exatamente. Exatamente. Começar a encerrar? Não, mas antes do final, nós ficamos aqui o transtorno positivo desafiador, o TOD. Rapidamente, fala para a gente o que é, porque me deixou curioso e acredito que também vai matar a curiosidade dos nossos telespectadores e ouvintes também da rádio. É verdade. O TOD é uma síndrome que, infelizmente ou felizmente, né, que tudo tem uma dualidade, entre não existe certo e errado, que está avançando muito nos nossos projetos. Né? Eu trabalho no consultório como psicopedagoga e principalmente na questão do coach parental. E na neurociência a gente tem percebido que eles estão num lugar de reizinho. Sabe, eles dominam a família, eles ditam as regras, eles estão com o controle remoto na mão, eles pegam o celular dos pais, né? Existem pacientes que dizem para mim, eu sei sua senha. Aí eu falo, você não sabe minha senha, não é possível. Só porque eu digitei algumas vezes, eles perceberam. Aí, então, eu indico assim, que você cuide disso, porque a frustração dessa criança do TOD, que é o transtorno opositor, que vive em busca de controlar os pais, pode sair pela culatra e é extremamente importante nós olharmos e cuidarmos. Eu não tenho condição financeira, Arlete, para eu avaliar isso, ou eu não quero ouvir isso. É uma opção, mas existem muitas e muitas pessoas em convênios ou na prefeitura local que pode fazer essa avaliação para você. Para que eu preciso saber do transtorno? Para que você consiga apoiar seu filho. Ele está nesse lugar por vários motivos. Pode ser psíquicos, pode ser cognitivos, pode ser de comportamentais. Então, é muito importante a gente observar e registrar isso. Isso, legal. Deixou satisfeito. É, que bom! Então, eu queria agradecer aos parceiros aí que estavam dos outros programas. Viu, gente, obrigada por assistir. A gente precisa dessa rede de apoio. É, nós vamos agradecendo a todos os nossos amigos que estiveram conosco hoje. Muito obrigado mesmo pela participação. É, a semana que vem, quem estará conosco, Rui? É, semana que vem nós teremos aí o vereador Fernando Petitti e o Afonso Moreira Júnior falando sobre espíritas na política. O Afonso vem aqui pessoalmente ou vai ser... Não, ele vai lá de São Paulo. Ah, legal. Vamos aqui deixando uma mensagem do nosso livro Você Se Conhece, que diz assim, a mensagem 34. Devemos estar sempre conscientes de que se pedirmos o que... Se pedirmos o que conhecemos, poderemos receber o que não desejamos. Acho que você leu o livro do Marshall, não é possível. Bem. Eu já coloquei o link aí do livro do Marshall para os ouvintes também. Ótimo. No YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Né? E aí a gente deixa aí. Já deixo meu tchau e obrigado por todos vocês. Já deixo aí um abraço e um feliz Dia das Mães a todos vocês, para minha mãe, para minha avó, para minha esposa e para todas as ouvintes vivencianas, mães vivencianas que estão escutando a gente. Eu só quero aproveitar também, nesse momento, desejar a todas as mães que estão encarnadas e desencarnadas muita paz, muita tranquilidade nesse dia. Deixa eu refazer a mensagem aqui, Rodrigo. Sabe por quê? Porque eu fiz, em vez de eu esqueci da palavra não. Isso aqui muda totalmente a frase, a mensagem que está aqui. Ó. Devemos estar sempre conscientes de que, se pedirmos o que não conhecemos, poderemos receber o que não desejamos. Nós gostaríamos de desejar um ótimo domingo em família, feliz Dia das Mães, mas eu gostaria de falar de um livreto que nós recebemos da Lu Almeida, a esposa do Manuca Almeida, cheio de poesias lindas, muitas delas inéditas e escritas em seus últimos meses e dias de vida. O título é uma homenagem à sua neta, Fernanda, que quando pequena chamava poesia de coesia. Por isso estamos aqui apresentando. Para você, com o mesmo carinho que ele deixou, este novo trabalho que foi feito com muito amor. Lu Almeida. Fabrica para vocês verem que coisa mais linda o que ele desejou para nós. Você sabe que sim, quando sabe que não. Desejamos um ótimo domingo em família, com seu franguinho com macarronada, com seu almoço especial, do Dia das Mães. Que Deus abençoe a todos e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus. Hoje e sempre, Rodrigo, Tião, Jorge, Rui, Arlete e todas as mães desse mundo. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Arlete, então os microfones estão aí para as suas considerações finais e uma pequena prece para encerrarmos o nosso programa no dia de hoje. Bom, agradecer é muito importante. Então, gratidão, Rodrigo, Jorge, Rui, Carlinhos, Tião e a todos que estão aqui conosco, nos ouvintes, né? Que nós nos preocupamos em dar voz a todas essas pessoas. Vocês nos presentearam com o seu tempo e com seu carinho. Isso aquece muito os nossos corações. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos, se fizer sentido para cada um que está aqui conosco e quem está nos ouvindo. E que você possa, por um minutinho, fazer uma respiração bem profunda, inspirando, contando até 4, e expirando, contando até 8. Entrando em contato consigo mesmo, Jesus estará no seu coração, não há dúvida. Ele te colocou aqui para que você entre em contato com Ele. Ele é caridoso, Ele é amoroso, Ele não está julgando. Você pode chegar no coração do Pai quantas vezes você precisar. Mãezinha, está tudo bem, está tudo bem. Você está tentando, você está se redescobrindo. O seu amor é o máximo, é a máxima perante Jesus. Fique tranquila, se você puder, com a sua respiração. Se permita, dê um tempo para si. Essa data de hoje é só uma celebração. Você é mãe, você, seu coração pulsa para que a sua vida seja mais que maravilhosa para todos os seus filhos e para você mesma. Se ame. Que Jesus abençoe todas as mães nessa data e em todos os outros dias. Amém. Transforma em um ser de luz.